Super Controle. Let's ride. E então vamos começando mais um Super Controle Podcast aqui direto do Estúdio Six. Desta vez não mais pra Jó. Aqui é o Matheus Six e se a unitologia existisse, a cientologia é uma piada. Aqui é o Julie e se o Roku tivesse na Ishimura, ele ia ter mais um membro pra ser decapitado. Ó, até tirei palavras de Lanzonetti. Eu sou o Fuca e serras do futuro atiram, né? Acho que tem massa aí, serras atiram pra frente. Assim. Eu sou o Lanzoni e às vezes ser cético é bom. Vocês saberão por quê. Sei lá, né, cara? Vocês saberão por quê logo após a leitura dos e-mails, porque hoje é dia de podcast sobre Dead Space, o espaço morto. O link está no post da foto do espaço morto. Que isso? Mamão. Espaço mamão, né? E hoje temos um convidado especial que foi de Dead Space, né? O nosso amigo Alex Seth. Fala aí, meu Cefinho. E aí, senhores? Ó, aqui é o Alex Seth e analista de sistema é o caralho. Eu quero ser um engenheiro badass motherfucker. Olha, isso aí. Engenheiro. Ó. Vamos para a leitura de e-mails, então, e vai ser rapidinho, ok? Então agora a leitura dos e-mails na cabeça. E muito bem, amigos, estamos começando mais uma leitura de e-mails aqui do Super Controle Podcast, dessa vez com o nosso chato, já que hoje é dia da mulher, né, estamos gravando na terça-feira, quem eu poderia chamar? Alô, você? Aí, galera, Super Controle, eu, Frajola, de novo, voltei. Apenas por enquanto na leitura de e-mail, mas futuramente, quem sabe, estaremos aí. Pois é, Frajola, nosso ídolo, está de volta mais um pouquinho para a alegria das mulheres. Falando em mulheres, amigos... Só e-mail de garotas vamos ler. Oh, sim. Mas antes eu quero explicar, né? Frajola está um pouco afastado do mundo de videogames, tem lutado muito. Bom, Frajola pode explicar melhor, né? Ah, teve vários problemas aí na minha vida, enfim. Aí eu resolvi me afastar um pouco até pra resolver. E quem sabe futuramente ajeito a vida, enfim, vou voltar a jogar jogos. Frajola está em hiato dos games. Mas em breve, chapas torçam e mandam e-mails pedindo a sua volta. Então tá, e-mails de garotas. Recados não tem nenhum pra dar, assim, muito importante. Lembrando que agora a gente tem agenda, podem visitar aí diretamente o Cast. Sempre sigam o nosso Twitter, sempre @supercontrole. Tem os Twitters aí embaixo, tem todas as informações. As colunas, então é isso aí, amigos. Sempre comentem, sempre curtam no Facebook, no Twitter, certo? Então tá, primeiro e-mail, vai lá, Frajola, pode ler. Meu e-mail é Joana Piazeneta. Olá, gaúchos do podcast Super Controle. Me chamo Joana, sou de Maringá, Paraná. Sou analista de sistema. Muito bom. É a primeira vez que mando e-mail para vocês, espero que leia. Tamo lendo. Sobre esse último cast, também gostaria de falar que é bizarro. É algo complicado para se definir, pelo fato de que nada é bizarro, dependendo do contexto que o game ele passa. Por exemplo, se formos pensar em levar isso a sério, Portal... Não, Portal é o jogo do Six, né? É um jogo bizarro, onde uma arma que abre portais existe. Mas para o contexto de história do jogo, isso é muito bem aplicado. Isso podem colocar em todos os jogos RPG, então nem se fala. Mas entendo que vocês falam bizarro pelo gosto mesmo de cada um. Vocês aparecem ser amigos de infância e comentando assuntos com muita emoção e interação. Estão de parabéns. Abraço a todos. Nossa, muito obrigado. O contexto do bizarro é algo que cada um tem no coração, como até um comentário, acho que foi falado do Cedric, eu até comentei, né? Então tá, deixa eu ler o segundo e-mail. Karen Maziero. Olá, amigos do Super Controle. Esse é o meu primeiro e-mail. Mais um, né? Me chamo Karen, tenho 20 anos e sou apaixonada pela voz do Fuca. Nossa, Fuca. Ô, Fucão, perdi, hein? Fraco. É fraco. Vamos ao que interessa. Gostei desse podcast sobre personagens bizarros. Ao contrário de outros podcasts, vocês têm culhões para falar sobre esses assuntos mais ofensivos. Digo ofensivo, pois acho que muita gente estranhou esse assunto. Não é algo comum e ele fluiu de uma forma totalmente descontraída. Poucos conseguem isso que vocês têm. Muito obrigado. Segundo e-mail que falam isso. Bem, sobre personagens bizarros, aqui vai a lista que vocês esqueceram. Super Meat Boy e todo o seu jogo, Dr. Fetus, que é um feto dentro de um robô com terno, Toy Jung e Earl, que são dois amigos ETs rappers do Mega Drive, e o novo jogo de Tim Schafer sobre matrioscas, aqueles bonecos russos, aquele Stacking, acho que é. E não podia faltar Sephiroth em Final Fantasy VII Crisis Core, que transformaram em uma drag queen e não em um chefe de verdade. Bom, esse do Crisis Core eu não cheguei a jogar. Aí quem pode comentar seria o Lanzoni. Né? Eu joguei. Ele tá meio... É que nem o do filme, saca? Não. Sim, é igual do filme. Então ela não conhece a história do jogo. É, ele tá viajando em drag queen. Não. Mas é isso, gente. Observação, o Fuca não tem nenhuma rede social a não ser o Playfair. Fuca, estou sem voz até. Tá bom, então. Vamos para mais um... Obrigado a todos que mandaram e-mails, lembrando, né? E comentaram aí. Muito obrigado, gente. Vamos para o último e-mail, Frajola. Mais uma menina nesse dia da mulher. Oh, gostei do sobrenome. Luciene Strife. Olá, garoto. Dessa vez eu vim para fazer uma crítica. Opa, muito bom. Ao seu último podcast e de personagem bizarro. É o seguinte. Vocês falaram tão rápido no cast que não paravam para respirar. Por que colocaram aquelas pausas pra gente entender? Daí eu não consegui entender tudo que vocês falam por isso, tá? Bem, personagens bizarros que eu quando eu jogava eram os... O quê? Andores de Final Fight. Além de serem chatos, eles nunca... chatos eram muito feios. Outro que eu acho feio e vi uma foto é o Voldo. Ah, Voldo é seu Calibur, tá? Sei. Acho bizarro hoje, como o Dr. Robotnik. Bah, Rodrigo. Seu parceiro, também acho feio. Só porque ele tem uma forma de ovo. Outra coisa bizarra era o GF Pandemônio. Ah, não, Pandemônio, muito bem, tá? Tem uma forma estranha, tá? Aquele do vento, aquilo que era pra mim era muito bizarro. Japão, né? Ah, e ainda acho o Blanca muito bizarro. Julie atacou todo mundo do cast. Abraço. Ó, assim, muitos e-mails. A gente pediu e-mails, né? Pro pessoal falar dos bizarros. E tem várias listas aí. Tem, olha só, nos comentários. Tem todos os links aí nos comentários do Cast sobre Bizarros. Com várias fotos de personagens bizarros de verdade, amigos. Sim, esquecemos de muitos, né? E não, acho que não vai ter outro cast sobre isso, não, muito cedo, porque a gente tá louco, né? O Peron aí mandou vários, né? Sempre respondendo. Muito obrigado, Peron. O Grandmaster Mail aí respondendo também. Sempre. Nos e-mails e no cast, Ricardinho Ventura, Marvox, nossa amiga, sempre presente, Marvox. E a Gegé, né, nossa chapa aí, vários casts, né. Ela falou aqui, ó, Yves de Parasiter, personas da série Shin Megami Tensei. É verdade, as personas são bizarras. Tudo. Pera. Gugão. Vou ter que ler esse aqui. Oi, amigos, vem aqui parabenizar o cast, está uma delícia. Meus personagens bizarros preferidos, adivinha de que jogo é? Do melhor de todos os tempos. Não acredito, o Ward, arma bizarra, o Kyrus não precisa falar nada, como assim? não é que seja bizarro, é um pouco a mais, né? Um pouco a mais afeminado, ele quer dizer. Mas então tá, né? Muito obrigado pelos comentários, amigos. E vamos voltar para o cast sobre Dead Space? Já não sabia. Tem que voltar, volta sim. Sim. Torçam aí, amigos, mandem um abraço, fazer dança do Dead Space. Grande abraço e voltamos à programação normal. Um beijo de frio. By the 25th century, Earth's resources were ravaged, consumed, exhausted. Desperate and on the verge of extinction, we cast out into the void of space and discovered rich new worlds waiting to be cracked open and stripped bare. All of Earth became devoted to this effort. The planet crackers were built, the USG Ishimura the first and most famous. Planet cracking became routine. Its spoils kept us alive. Eventually, greedy eyes fell upon Aegis 7. Restricted for centuries for reasons unknown, greed and corruption saw to the demise of caution. Bom, hoje vamos falar sobre Dead Space, toda a saga. Antes de começar, quero falar, duas partes vai ter esse cast, né, amigos? A primeira parte, nós quatro e Alex. A segunda parte, nós quatro, Alex e outro convidado especial que não vou revelar. Que daí vai ser sobre Dead Space 2, o Ignition, o jogo do iPhone e também o filme o Aftermath. Então na primeira parte vamos falar do primeiro jogo, do filme, da HQ e do jogo de Wii. Do início, né? Mas a história é mais contada na segunda parte, porque a gente começa a descobrir mais as coisas relevantes na segunda parte. É, a história é contada em pedacinhos decapitados e decepados. É como no jogo, né? Bom, vamos contar a historinha então, antes do... De começar o jogo, vocês lembram que na E3 de 2008 surgiu aquele trailer, né? Do Dead Space, feito pelo o James Wan, o criador do Jogos Mortais, né? É, ele dirigiu o trailer, né? Ele, não... Eu vi que era... Meu Deus, aparecia... Foi a primeira vez que a gente ouviu falar em Dead Space. Sim, né? Aparecia as legendas, datas, os lances assim, mostrava Ishimura, a pedra filosofal lá e... né? E muita morte e sangue, meu Deus, o que é isso? Dead Space. Alex, YouTube, opinião, né? Tu lembra do trailer? Lembro. E é engraçado que naquela época não dava nada pro jogo, né? Cara, eu também. Quando eu tava lá esperando, tipo, nossa, essa geração a gente precisa de survival horror, tem que ser um Resident, tem que ser um Silent Hill da vida, e nem fazia ideia que ia ser esse jogo foda pra caralho. Não, e ainda quando eu vi, eu digo, tá, terror e tal, e quando vi Electronic Arts, eu... Achou que era SimCity. Eu confiei. Sempre gostei da EA. Eu não confiei porque eu vi assim... Confia no FIFA. Não confia no Snake? E 8 Spots. To the game. Não, achou que era um NHL, um espaço. Não era nem pela EA, mas o tema espaço não é muito atrativo pra mim ainda, né? Agora, na Dead Space foi. Mas outra coisa que me chamou a atenção é aqueles gráficos assim, a visão atrás igual o Resident Evil 4, sabe? É verdade. Barra mais um jogo assim, com essa temática do espaço, não sei se vai muito. E daí o trailer foi feito pelo cara, assim, tá, e aí, sabe? Ah, eu vi espaço sem robô, digo. Six Pensou, né? Mais um Daikatana. E detalhe, né, você olha essa visão em terceira pessoa, a primeira coisa que eu pensei, pô, mais um jogo, touch person shooter de cover, né, um Guias da Vida. Só que no espaço, eu tava imaginando isso. Lembra muito, além de seguir aqueles jogos de PC, lá, lembra do Bruxa de Blair, de terror, que todo mundo falava, mas ninguém jogou, ninguém dava bola, sabe? E eu terminei um desses Bruxa de Blair. Eu também terminei um. Um pouco antes, né, a origem da criação do Dead Space, né, veio da EA, do estúdio Red Hood Shores, que é aquele que faz os 007, amigos, aqueles Agenda Under Fire, vocês estão ligados, né? E aqueles Godfather também. É, ele tanto fez o Godfather. Tanto que a engine do jogo é do Godfather. Ele fez também Simpsons The Game. Estou com diarreia. É uma pérola. Cara, estou com diarreia. E aí, bom, o pessoal não levava muita fé, assim, sabe, pro estúdio e tal. Mas foi o seguinte, eu não contei pra vocês antes, mas eu conto agora. Estou ouvindo o download que o Alex Sef participou. O que é isso? Estou lá. Minha primeira aparição em público foi nesse cast. E aí, né, tava falando dos jogos e tal, e surgiu a oportunidade de fazer uma franquia nova, né? E aí, o pessoal da EA falou assim, olha, vocês têm 6 meses pra me mostrar sabe, o artwork do jogo, a história do jogo, alguma demonstração do que vocês querem fazer com esse nome novo, né? E aí, depois de 6 meses, eles trouxeram, não, artworks, nem um textinho, eles trouxeram um demo do jogo de 15 minutos pro pessoal jogar em 6 meses. Daí, não, mas tem que considerar que a EA nessa época, ela era bem podrona, né? Tipo, você lançava bem joguinho de esporte excelente e High School Musical, né? E coisas derivadas do gênero. Que nojo. NHL. É, certamente nenhum desses estúdios assim apresentou pra eles um demo jogável de 15 minutos, né? Você pode olhar se realmente foi um feito extraordinário que eles tiveram. O que tinha antes era assim, vai ser um jogo, você jogará com várias camisas diferentes e é um esporte feito. E aí, aí falou, né, pô, olha só isso, muito bem feito, e aí tá aí, faz, te dou a grana, toma essa. Eu não sei a história, até Alex pode me corrigir, porque o Redwood Shores, agora eu quero saber, porque virou o Visceral Games, né? É, virou, mudou o nome praticamente, né? Deve ter alguma troca de pessoal, de equipe, mas tanto é que agora que saiu o Dead Space 2, já veio com esse nome, e quando eles lançaram Dante Inferno, se eu não me engano, já tava com Visceral Games também. Visceral. Só pode fazer jogo de carnificina, né? Eles não podem fazer nenhum, sei lá, My Horse and Me. Visceral Games, My Horse and Ponytails. Mas tu vê, né, tipo, o pessoal ali em 6 meses fez uma demo, 6 meses, a demo depois mais um pouquinho pra terminar o jogo. Lanzoni, imagina se o pessoal da Polifone que tivesse pego essa galera aí. Muito, né? Esse é um jogo bizarro. Lanzoni triste. Então depois dessa historinha, lançam, né, no final do ano, o Dead Space, o game, o primeiro jogo. Só pra... Saiu, né, no final de 2008 para PlayStation 3, Xbox 360 e nossos queridos, meu querido PC, né? MS-DOS. Lanzoni ama. Bom, PC é a melhor plataforma. Saiu uma semana depois, né? Saiu dia 14 de outubro de 2008 para o PS3 e Xbox. O cara e lembra, 20 do 10 para PC. Junto com o anime, né, o Dead Space Downfall. Anota e me cobre, 28 do 10. Se alguém tem acesso ao Wikipedia, acesse agora. Se alguém tem internet, tem cabeça aí. Mesmo, hein? Não, não. É 28, foi 28 do 10, saiu. Oh. É a Lanzonete. Peraí, tem um filme sobre o agora, Sony. Vale a pena ressaltar também o seguinte, né? Porque teve um investimento pesado de marketing em cima do jogo, né? Que foi basicamente o quê? Foi os lançamentos, né? Mensais, praticamente, das HQs online. Então saía na... Eu não lembro se saiu simultaneamente na PC na live, mas eu lembro que eles tinham um website, né? Um hot site só pra isso. Ah, é, tinha até uns minigames em flash, pra você poder ficar fuçando e vendo algumas coisas do jogo. E saía também as HQs, né? Que é justamente o prequel do Dead Space, que a gente deve falar mais pra frente aí. É, eles vieram com uma enxurrada de variedades pra poder divulgar o jogo e conseguiram com êxito, né? É, e a HQ era for free, tava no, na live e na PSN, né? Sim. Depois aí liberaram pra PCs. Eles têm que ter, tem um monte de sites, sim. Até no site oficial da Image Comics, se não me engano, tá lá disponível as duas primeiras edições da HQ pra PC. Depois, né, ela foi com o jogo de Wii, ela veio junto também, porque o Wii não tinha, né? Vou falar mais alguns detalhes técnicos. É. Ele usou a engine do Godfather, né? A engine do jogo, o gráfico é muito bonito, vasto, e ele é um gráfico leve em ambos os consoles, como pra PC também. Qualquer PC com uma placa um pouco mais potente, tipo uma 8400, já rodava o jogo perfeitamente. Lembro que Frajola, no seu PC problemático, jogava e o jogo rodava super bem. Os gráficos do jogo eu achava muito bonito, assim. Eu também. Eu mesmo que eu joguei no passado, assim. Quando começa o jogo, agora falando, quando começa o jogo que tu tá lá naquela navezinha se aproximando da Ishimura, tu vê o sol batendo nos meteoritos e a nave, e tu vai controlando a câmera, e tu vê o gráfico, que é gráfico aquilo, e vai dando a entradinha, tipo, o casting dos personagens, que me lembra muito Metal Gear, que vai aparecendo os nomezinhos. Cara, eu chorei. É estilo filme. Não, é que é massa porque, tipo, tu começa... Não tem CG o jogo. Tipo, não tem CG o jogo. Detalhe, isso aí, é ótimo, né? É, ele é o maior estilo Metal Gear mesmo, né? Isso. Todas as cutscenes são feitas com a própria engine do jogo. Isso. Tipo, tu tá vindo na nave, né? Tá aí com o pessoal em velocidade da luz. Aí eles chegam lá, tipo, eles param, assim. A nave para na velocidade da luz, chega lá, tem no sistema. Tem uma Aegis, aí lá tem o sol de cara, assim. Uhum. O sol e a nave, a Ishimura toda apagada, assim. Não, eles não veem ela de cara, tipo, eles chegam, tá... Tá cheio de meteoritos, e aí de repente eles avistam ela e vão se aproximar dela. Aí o cara comenta, lá está ela. Aí dá uns segundos, aparece ela. Flutuando, é. Medo já ia. Don't worry, we're almost there. You'll be able to look her up once we're on board. Sounds like you do have a lot of catching up to do. Alright, everyone, we're here. Sinking our orbit now. All this trouble over that chunk of rock. Deep space mining is a lucrative business, Ms. Daniels. Aegis 7 is a gold mine, according to Prospector's reports. Cobalt, silicon, osmium. Now, where is she? There she is. We have visual contact. So that's Ishimura. Impressive. The USG Ishimura. Biggest planet cracker in her class. And it looks like they already popped the cork. Vale ressaltar que o início do Dead Space já é exatamente o final do anime, do Downfall. Isso, né? Que citaremos mais tarde o que acontece. Pois é, eu ia falar isso, a gente vai começar a citar por ordem de lançamento e não por ordem de história, né? Isso mesmo. Depois o pessoal se quer procurar pra jogar. Porque eu tenho certeza que muita gente não leu a HQ, muita gente não jogou Extraction por não ter o Wii também. Mas agora com o Dead Space 2 o pessoal acho que vai atrás. É que o Dead Space 1 a gente é a base, né, no caso. De tudo que acontece, o que a gente fica sabendo primeiro, né? Pois é, isso não tem muito. A gente não tem muita ideia do Dead Space 1, porque eles não dão muitos sinais da história completa, né? Eles dão uns pedaços da história. Inclusive, o pessoal ter contato com as mídias aí, né? Mais ou menos na hora que a gente for falar, porque o jogo, né? No decorrer do jogo, você encontra, né? Arquivos de texto e de áudio, que apresentam muita coisa do que tá acontecendo, né? E isso aí tem ligação direta, ou pelo menos são citados relacionados com a animação e com o comics, né? Então acaba que se você vê na ordem ordem cronológica corta um pouco dessas surpresas, né, que você vai ter no decorrer do jogo. Pois é, mesmo contando a história, é bom jogar o primeiro jogo antes, né? Porque tem, por exemplo, o audiolog de um cara que tá no downfall, assim, é muito bacana. Sim. Tem umas ligações. Tem vários defeitos, mas isso a gente fala depois também, né? A história do jogo se passa em 2508. Isso no final do século XXI, assim, isso tu descobre no decorrer, por causa do jogo, assim, no livro também, tem do HQ e tal. Tu descobre que o pessoal, né, na Terra esgotou a fonte de recursos naturais. E nada melhor do que atrás de outros planetas, né? Pra claro. Caçar recursos. Olha aí, Avatar Feelings. Avatar, né? Isso aí. Né? Tipo, por que não, né? Se você ferrou a Terra, por que não ferrar o planeta dos outros? Faz parte. Só que é diferente do que a gente tá acostumado a ver, que isso é novo. No jogo é uma coisa comum já, né? Sim, é o dia a dia deles. Né? É o dia a dia dos caras, né? E aí tu descobre a exploração de planetas é algo comum já. E tem uma companhia especializada pra fazer isso, que é a CXC, que é a Concordian Extraction Corporation. Isso. E eles têm um nome pra tipo, esse negócio de tornar, escavar o planeta e tal, eles têm um nome Terra, alguma coisa, o um nome? É Planet Cracking. É porque não é igualzinho, por exemplo, sei lá, uma Vale do Rio Doce faz hoje, né, que já lá bota dinamite na montanha e sobe a montanha. Os caras vão de nave espacial e arrancam um teco, arrancam um talo do planeta inteiro, minera aquela parada lá, aqueles caras. É que tu vê no... Acho que no anime dá pra ver melhor isso, né? Que eles arrancam um pedaço, eles arrancam um pedaço do planeta, né, sim, eles arrancam. E daí eles exploram esse pedaço e vão destruindo o planeta por partes, é enorme, né? Então, dessas naves especializadas, né, da corporação, dentro dela tem uma chamada Ichimura. Sim. USG Ichimura. Ichimura. E aí, né, ela chega no sistema e no planeta Aegis 7, né, a Ichimura. Só que daí a nave perde contato, né, e o pessoal da Concordian Extraction Corporation, que eu não vou falar sempre, vou falar CAC, ela manda uma outra nave pra ver o que tá acontecendo, porque pra ela não deve ser nada demais, né, o pessoal perdeu o contato, que é a nave que o está Isaac Clarke e seus amigos. Só informação quentinha chegando, hein, rapaz. Aqui, ó, vou olhar aqui no meu computador por e-mail aqui. Lanzonete, no fax, Ichimura quer dizer... A Vila de Pedra. Olha ali, ó. Falei. Parabéns, Júlio. Quem falou essa foi o Tomás Turbando. Ele é meio nessa fala. Em Cefinho, essa é a Kellion, né? A nave do Clark, se não me engano, é a Kellion. Isso, é essa mesmo, é essa de Kellion. Aí é bem o que você falou, interessante, porque o sinal que eles receberam foi tipo, não foi nada falando, tipo, ó, o bicho tá pegando, vem pra cá. Tanto é que a equipe que eles mandam é uma equipe pequena, é praticamente uma equipe de manutenção, né? É, eles acham que deu um problema mecânico na nave, alguma coisa assim. Pessoas são quatro pessoas, né? Quatro. Equipe. A mulher, o negão, o pau no cu e o Isaac. Não, é a pau no cu. A pau no cu. É verdade. Depois. É, tem dois genéricos também, né? Vão dois seguranças genéricos lá que não teve muito interesse nele, que eles durou muito tempo, não. E o Isaac Clarke tá lá por conta própria, porque ele recebeu um vídeo da namorada dele. Sim. A namorada tu descobre só no 2, que é a namorada mesmo, antes tu sabe só que é uma amiga, um caso. Não. Lembra se disse a namorada dele. Onde disse que é a namorada dele? Que ingênuo que tu é, Matheus. Não, tu descobre que é um caso dele. Que tem um videozinho que ela mandou pra ele, né? Um videozinho meio esquisito. Pelo jeito que ela conversa com ele, né? Sim. Você já consegue perceber que eles têm um relacionamento um pouco mais sério, né? Claro, mas... Mas enfim, dá pra entender que é um caso mais sério, né? Nicolezinho. E aí, né, por isso que motiva ele aí, né, por causa do vídeo da Nicole, que é um pouco estranho, assim. E aí tem aquela cena que vocês falaram antes, né, que ele tá assistindo o vídeo, assim, e a nave chega, né. Na verdade, é o início do jogo, é um monte de estática, e a estática vai formando o vídeo dela, e aí ele termina de ver o vídeo, tipo, a câmera vai se afastando, aí mostra a nave chegando, saca? A Kellion chegando na Ichimura. Isso mesmo. Porque no jogo em si, quando ele... Assim, a gente entra na nave, né, tu tem aquela cena inicial muito massa, sim, que tu fica preso naquela sala, né. Que tu tem que acionar os comandos da nave, se não me engano eles ficam lá dentro, aí é isolado, dá um negócio, de repente aparece o monstrinho bonito e sincero. Tu não sabe o que é ainda, né. Sabe sim, tu não sabe o que é, tu só vê... Porque na verdade sangue. O pessoal chega na nave, tem aquela entrada e eles veem as malas assim, feitas, assim, sim. Às vezes tu lembra. Sim. Tem uns negócios meio às pressas jogados, assim, bastante coisa no chão. Sim, e aí tu começa a ver sangue na parede, sangue no chão. E sem contar que quando eles estavam chegando, eles não conseguiram ativar o sistema de aterrissagem, né? Da própria Ichimura. Então, eles já chegaram batendo, né? Já arrebentou um pouco a nave deles. Tanto é que eles não conseguiram utilizar ela pra poder sair depois. Né? Aí é o que você falou, chegou lá, tá aquele cenário devastado, aquela. Um monte de mala feita, como se o pessoal tivesse querendo sair às pressas, né? E tudo apagado, escuro, e sangue pra tudo pro telado, e pedaço de braço, perna, que é beleza, né? Uma festa. No início, tem só as malas, não tem muito sangue. Porque é quando os bichos aparecem que o Isaac sai correndo, que tu tem que sair correndo pelo lado, que tu começa a achar membro das pessoas, escritos em sangue. São só as roupas, assim, tu vê as malas, assim, feitas e tal. Porque na verdade é a estação ali que tu chega, né? Daí tu entra na salinha, daí tu. Eu não sei, acho que é o Isaac que manda ele ligar lá o negocinho, né? No, não, é que eles se separam e fica fechado aquele negócio de contaminação, saca? Que é o negócio da nave, que ela fica. Aí eles se fecham. Aí eles se separam, aí ele tem que ir lá acionar o negócio pra liberar as travas de segurança. Isso, sabe? Isso mesmo. Sem querer falar, mano, é nessa parte que. Eu duvido que vocês não pegaram o jogo e colocaram. Ah, vou dar uma testada, mas não vou jogar muito. Quando tu vê essa cena. Opa, acho que vou ficar aqui pelo menos uma meia horinha. Vou sentar e vou curtir o jogo. E essa meia hora vira uma hora, duas horas, três horas e tu acha o jogo muito a foder. Bom, essa é a história básica que a gente sabe até começar a jogar o game, né? O prelúdio. Tá bom, Alex, nós vamos contar do jogo, então, o que vai acontecendo durante o jogo, tipo. Porque, assim, a história básica é essa, tu não sabe o que tá acontecendo, e tá. Como o Alex falou antes, a história no decorrer tu vai pegando em audiologs e nos textos escritos, né? Sim, tem vários audiologs que vão, por exemplo, os lugares que tu chega, vai contando trechos do que tá acontecendo, do que tá se desenrolando, dessa revolta que tem dos ornitologistas, dos mecânicos ali da... Ah, isso depois, né? Tu não sabe nem o que é aquele bicho, né? Porque eles chegam, né? Só atacados. Isso aí, os dois personagens genéricos já vão pra conta, né? Já vão pro saco. Eles acompanhavam eles. E depois disso, basicamente, o objetivo deles é tentar fugir dali. Aí começa aquelas jornadas do tipo... Ah, você tem que ir em tal parte, ativar tal equipamento da máquina, fazer alguns reparos básicos, pra eles conseguirem ter alguma forma de conseguir fugir. Aí que você vê uma parada interessante, que Dead Space 1, o Isaac não fala, né? Ele é um personagem mudo. É Half-Life total, né? Half-Life, Link, coisa do tipo, né? Isso até é bacana porque aumenta um pouco, né? A sua... Digamos assim. A imersão, porque tu é o personagem, sabe? Eu acho. Isso, exatamente. Sua imersão no jogo, né? Praticamente tu é o Asa, cara. É você que tá ali vivenciando aqueles acontecimentos. Né? Tipo, tu não tem com quem falar, tu tá sozinho. O pessoal fala, vai fazer aquilo lá. E já corta a transmissão, não dá tempo de tu conversar com as pessoas, tipo. E aí tem o plot twist no fundo, né? É, aí tu começa a ver isso, porque aí tu... A primeira mensagem que tu vê, que aí, claro, é uma dica do jogo, né? Que tu encontra um cadáver lá do cara e tem... Quando tu desce elevadorzinho, lá, isso, e tu ativa, aí tem lá... Cut your links. É. Essa primeira é a dica do jogo. Né? Essa é a primeira dica do jogo, que o lance é tu cortar os bichinhos, sabe? O legal disso, a gente já pode entrar na jogabilidade também, agora e depois explicando a história pra fazer um apanhadão, é que o Isaac, ele não é nenhum soldado, ele é um engenheiro. E aí ele tem aquela arma, que tu acha que é a Plasma Cutter, que é uma arma, não é uma arma de matar pessoas, né, cara? Não, é uma arma de mineração que o pessoal tinha na nave ali. Como é uma máquina, uma nave, né, basicamente, de mineração, todo equipamento que você utiliza no jogo é pra isso, né? Vai desde serra elétrica, prova, esse tipo de coisa. Ele deu sorte, dele, né, como ele tem que cortar os membros, serviu muito bem pra isso. Não, e a única arma que é uma arma militar é aquele rifle, né? A única arma militar que tem, que é uma arma que, tipo, qualquer nave vai ter uma arma militar. Não tem como não ter, sabe? Mas como justamente o Alex comentou, que era uma nave trabalhadora, assim, tinha o pessoal de segurança e o resto era só equipamento pra trabalhar, né? É isso aí. Seguindo, quando tu vai prosseguindo no jogo, né, no capítulo 1, eu lembro que tu encontra uma porta meio defeituosa, que ela fecha muito rápido. E aí tu começa a descobrir o Stasis. Isso. Que é aquele item que tu faz com que as coisas, os itens que tu atira ou os monstros vão em câmera lenta, que tu pode ter progressão no jogo. E também sem falar que ele tem um lance que indica o caminho que tu deve prosseguir, né? Aquela linha assim de luz. É isso, porque a mulher manda pra ele. Ela tá. Ela e o negão, né? Agora não lembro disso. Mas assim, ó, isso aí é pra leite com pera, né? Vai jogar Resident Evil 2 pra ver se tinha o caminho pra te vir. Não, lá. Mas aí eles mandam tu ir no caminho. Tá, eles mandam pra facilitar, né? Acaba que esses jogos sempre tem algum tipo de indicador, né? Uma marcação no mapa, alguma coisa, e o Dead Space ficou funcionando. Eles passam as coordenadas, né, de onde tem que ir. É verdade. Aí você aperta o botão direcional e bota uma linha no chão, né, e mostra os caminhos. Mas eu acho que foi meio desnecessário, porque o jogo ele é bem meio linear, né? Não tem muito mistério. É explicado por que ele tem aquela linhazinha e tal, mas o Survivor's Horrors antigo não tinha isso aí, cara. Tu vinha no mapa, tu pegava o mapa de papel, é lá no fundo. Mas eu acho que foi. O primeiro jogo não tanto, mas o segundo. Mas foi uma desculpa válida pra ter isso. Não, sabe? válido. Pelo menos não tem um negocinho no mapa lá piscando, assim, quando tu aperta, sei lá, triângulo. Ele tá aqui, ó. Tem uma setinha apontando. É, aqui, bem entre aqui, sabe? E só usa se tu quer, não é necessário usar. Tu não usar também. Eu lembro que logo depois ali tu entra nos banheiros, né? Aí o cara chega no banheiro. Ah, aqui vai tá tranquilo, né? É. Tu vai, teu banheiro é masculino e feminino. Eu lembro se é no feminino até que, meu Deus, surge uma aberração que foi o primeiro cagaço mesmo que eu levei. Deus espelho, né? E eu fui olhar assim, fui querer chegar pra achar itens. E o muito foda do jogo que não toca nenhuma música, assim. De repente tu tem que girar a câmera e ver o monstro maldito. E dá aquela música, o primeiro susto, né? A música dá quando vem os necromorphs. Necromorphs malditos que quebram às vezes as paredes, as regulações. Isso eu achei muito legal do jogo, porque pra mim o triunfo do jogo é o som. É o som. Exatamente. É o som. O som ficou foda, né? Porque você vê que o som é usado de duas. Tem três características básicas do som que ficou foda nesse jogo. Um é a ausência de som. Tem momentos que você tá lá no meio do breu, você não tem noção de nada. Então que você escuta, às vezes, a respiração do Isaac, as pesadas, alguma coisa caindo. Aí, o que o pessoal costuma fazer? Aí rola rola uma caixa lá na frente. Aí já dá aquela primeira travada, né? Você, opa, o que que é? Aí, à medida que você vai chegando, aí lê a música, e a música começa bem baixinha. E à medida que você vai aproximando do que onde você imagina que vai ter alguma coisa, ela vai aumentando. E tipo, quando vê, tá, dá aquele barulhão e vem o necromorfo, na maioria das vezes, pelas suas costas, né, cai pelos dutos de ar. E cara, você prega no teto igual um gato, fraga, é assustador. É, foi o primeiro jogo a dar susto, acho, pra mim. É, é assim. Ter aquela emoção, opa, tomei um susto mesmo. Mas eu acho que o lance do jogo também, ele não é só o susto, é que tu fica tenso o jogo inteiro, sabe? E eu não ficava tenso assim desde a primeira vez que eu joguei Silent Hill, o primeiro do PlayStation 1, sabe? Quando tu via aquelas pessoas, tu encontrava uma pessoa viva, ah, meu Deus, vou conseguir falar com ela, de repente ela se corta o pescoço, tá contaminado e tal, e tu fala, puta merda. Tem aquela também que fica batendo a cabeça. Isso! Né? Aí tem, vai avançando no jogo, que é aquele esquema que tu tem que fazer coisas dentro da nave pra arrumar aqui, arrumar ali, pra sair pra lá e tal. E aí tu vai encontrando sobreviventes, assim. Sobreviventes entre aspas. Tu vai encontrando pessoas e elas fazem coisas meio absurdas e tal, elas se matam. Se matam de algum jeito. Contar também os escritos que tem na parede, né? Tem sim, muito sim. Sinal, assim, de. O escrito de uma língua estranha que tá escrito nas paredes, né? Os audiologs também, né? Que você percebe que a pessoa já tá meio maluco, né? Então, além dos monstros malucos, dos monstros, sei lá, psicopatas, tem o que sobrou vivo, tá doido da cabeça já nessa altura do campeonato. Então, com ideias, tipo, elas não tão só loucas, elas tão loucas, mas com ideias prontas, tipo aquele Dr. Mercer lá, que ele junta os bichos e faz os bichos já e tal, sabe? Sim. Né? E aí começa quando tu acha esse cara que é a primeira pessoa que tu conversa de verdade, que tu mantém diálogo, assim, tipo, diálogo, ele fala contigo, tu não fala nada, né? Que aí tu começa a sacar que tem um esquema mais misterioso aí, que não são só os bichinhos, tipo. É, não são alienígenas. Não são alienígenas. Até aí todo mundo acha que é alienígena, né? Isso, que são alienígenas. Mas aí tu vê que são as pessoas se transformando em bichos. Contaminadas pelos necromorfos. É, mais ou menos. Mais ou menos. Eu lembro que parece uns morceguinhos que vão lá, pegam o corpo da pessoa e a pessoa se transforma e já vira os necromorfos lá. Mas aí tu começa a ver que tem o esquema de uma religião por trás. Aí tem o esquema isso, da a religião, começa... né? O Lithology, que é a religião. Na verdade, a religião ela é bem mais antiga do que o espírito do jogo, né? Ela já tem um tempo já é bem consolidada na Terra e nas outras colônias. Anos, tem uma quantidade de adeptos aí já. Que o princípio básico dela é, tipo, eles. Um artefato mágico, místico que eles encontraram, que segundo a religião deles, vai garantir a imortalidade dos seres humanos. Isso, que é o The Marker. Né? Por isso que eu disse que eu prefiro ser cético. Os caras falaram acreditar lá em coisa, trouxeram o artefato. Pega no meu artefato. Tá explicado. E daí a história da religião é contada um pouco nos audiologs também, assim. Sim, além mas assim, é bem coisa solta. Bem solta, assim, né? É. Depois que tu vai descobrir mais sobre a religião. Quebra-cabeça. É isso que é legal. Isso. Eu não via desde o Resident Evil. Porque vamos falar a verdade, a história do jogo até ali, vão chegar na nave pra resgatar a namoradinha, é meio batido já. É tipo, é assim meio, mais uma historinha em cima, daí tu vai se aprofundando do jogo, tu vê resgatar que é outra princesa, coisa. Resgatar a princesa, né? É resgatando a princesa. Aí tu começa a descobrir que eles não estavam, a Ishimura não tava lá por acaso naquele planeta, né? É, tem toda uma história. Né? Aí tu começa a ver, tipo, que a maioria da tripulação da nave eram unitologistas, inclusive todo o capitão e os comandantes comandantes ali da ponte eram todos unitologistas. Capitão Matthews. Isso, sem contar o seguinte, né? O grande away que teve, né? O principal motivo da Ishimura aí, pra Age 7 buscar, foi porque quando eles estavam fazendo a mineração da Age 7, eles encontraram o Red Marker lá. Isso. Que é também uma versão nova do Marker, né? Já tinha o Marker inicialmente na Terra, né? Algum tempo atrás. Eles encontraram o novo Marker lá. Então você imagina o away que foi os mitologistas ter encontrado esse artefato lá. Então todo o objetivo deles falava: vamos lá buscar o artefato e levar de volta pra Terra. Porque o do Edge 7 é o Red Marker da Terra. É o Red Marker. É o preto, né? Aquele é The Marker. É, até. Como é que? Amigos. Estava vendo com o Fuca, né? Estava acompanhando a descoberta do Red Marker. Amigos do Fórum. Amigos do Fórum. Isso. Que acharam? O Black Marker foi na Terra. Isso. Na verdade, como é que funcionou, né? Como é que foi essa parte? É, há um bom tempo antes, né, bem antes da fundação da própria religião, eles encontraram esse artefato, eles imaginaram ser um artefato alienígena, fizeram alguns estudos em cima dele e tal. Foi montada a religião, né? Encontraram esse artefato, com toda aquela teoria de que era um artefato místico, que ia garantir a imortalidade dos seres humanos e tudo mais. E ali começou a montagem da religião. Teve alguns acontecimentos de YZ, que a gente deve falar mais pra frente aí, né? Que são mencionados na HQ e depois são aprofundados no Dead Space 2. E acabou que depois teve, digamos assim, a criação do Red Marker, que deu também uma série de problemas. E já posso falar de cara o que ele foi parar no planeta ou não? Pode. Então basicamente foi o seguinte: o pessoal criou esse Red Marker, ele foi construído mesmo, né, baseado no que eles tinham de conhecimento do Black Marker, que foi o Marker original. É, tiveram alguns problemas, né, nos experimentos, provavelmente alguma coisa relacionada aos Necromorphs também, porque os Necromorphs estão diretamente ligados, né, com o Black e o Red Marker. Então, o que aconteceu? A própria CSI, ela escondeu esse Red Marker lá no Edge 7, entendeu? Isso bem antes dos acontecimentos de Space 1. Ela jogou ele lá, sabe? Não jogou ele lá e escondeu lá, entendeu? Só que depois, quando o pessoal foi fazer a mineração desse planeta, eles encontraram ele de novo. Aí o pessoal da CSI, ops, ferrou, vamos mandar a Ishimura lá poder buscar. Uma das coisas que eu achei mais legal do... que tem aquela escrita alienígena, né, no Marker, que eles colocaram no Red Marker também. Isso. E também aparece nos flashes. Isso, tá que entra na cabeça das pessoas. As pessoas escrevem nas paredes, como tu pode ver pela nave. E eu pesquisando, eu vi que o pessoal que criou o jogo fez um alfabeto inteiro com aquilo lá. Tipo, tu pode escrever coisas com aquilo, sabe? Então todas as frases que tu acha na nave, elas não são aleatórias. Elas têm alguma coisa escrita lá. Teria que pegar o dicionário da língua Marker junto e ir lugar em lugar e ver o que tá escrito. Tem coisa escrita lá, sabe? Vai ser uma baita jogada de Martin. Me ouça e aí, por um especial no Google Translator ou até no Babelfish do Yahoo, especial ou marca. Inclusive, na divulgação do Dead Space 2, tem uma frase escrita com essa língua aí que ele fala: eu sou o 600 e pouco, que é o número lá da gavetinha que tá o Isaac lá. Enfim. Olha só. Tá escrito: eu sou o Fuca, na verdade. Todo jogo, o jogo acontece enquanto o cara tentando fugir, juntando os pedaços da nave e tal, descobrindo esses pedacinhos de história. Isso. E aí... E sobrevivendo, no caso, né? É, aí tu encontra... Aí tu é traído, então, pro pessoas da história do jogo. Alguém pega namorado. Não. A Kendra. Kendra Daniels. Isso. Esse, ela também, ela era o quê? Ela era uma espiã, né? Da CSI. Que tava totalmente, o objetivo dela era levar o Mark, né? A princípio você achava que ela tava trabalhando junto com o Isaac pra poder fazer o resgate do pessoal lá na Ishimura. É, porque ela te ajuda o jogo inteiro, praticamente. Aí o cara, depois que o cara morre, uma cena muito legal. É. E aí ela começa a te ajudar e no fim ela quer levar o Mark. E é legal porque, tipo, até tu saber a verdade, o jogo te leva a entender que o negão que é o traidor, saca? Sim. Sim, porque ele some, aí ele fica dois capítulos sem se comunicar contigo, aí a Kendra fala: eu tô estranhando, ele não se comunica mais comigo e tal, e o cara é morto violentamente. E aí então a última parte do jogo, tu desce pro planeta, né? Tu vai pro Edge 7, tu desce lá e aí... Tu desce no planeta, desce ali. Tu desce no planeta, lá na colônia do planeta, sim, saca? E aí isso, lá... porque o que acontece, né? Depois que ele descobre que... Se for olhar assim, cronologicamente acontecendo, né? O artefato tava lá no Edge 7. Então depois que eles tiraram o artefato, começou toda a infestação de Necromorphs, né? Isso. Que é aquela história, né? Tem basicamente aquele Necromorph que é tipo um ceguinho, uma coisa assim, né? Que ele injeta alguma coisa, altera o DNA dos mortos. Isso. E eles ressurgem de novo como necromorphs e o processo é cíclico, né? O necromorphs vai e mata as pessoas, vem um ceguinho, infecta, vira outro necromorph e por assim vai, e aí começa a carnificina toda, né? O que dá a entender seria o quê? Que enquanto o Marker tava no L7, ele tava tipo que se prendendo, né, a infestação, tava evitando que aqueles alienígenas, né, que no fundo eles necromorfos são alienígenas, né, ou alguma derivação disso, saísse e começasse a contaminar o pessoal todo. Né. Depois que eles retiraram o artefato, começou isso, esse problema todo, né, acabou que no meio da embarcação do artefato, né, então quando começou todo o desastre, né, no Red 7 começou lá, algumas pessoas escaparam para Ishimura, então levaram o Necromorph junto, aí começou o problema na Ishimura também. Então o que instruíram o Isaac, né, que no fundo o Isaac não faz nada por conta própria, ele é um pau mandado no Dead Space total, 1. Né? É um pau mandado. Total, era o quê? Não, se você pegar o Headmarker e colocar de volta no pedestal dele lá em Edge 7, o problema vai acabar. Os Necromorphs vão, tipo, adormecer e vai resolver o problema. Então por isso que ele desce o artefato de volta pro planeta. Sim, porque aquele doutor malucão lá fala pra ele descer com ele, né, que ele acha que é assim vai acabar. Isso. Aquele que fala com a Angela, a mulher. Eu sei, tô ligado. Eu não lembro o nome dele. O Kine, isso. Não é ele que briga com o Capitão Matthews e crava o negócio, uma seringa no olho dele. Sim. Assim. É ele mesmo. E aí então tá, ele vai lá, porque na verdade a Nicole orienta ele, né? Ele acha a Nicole, né? No, antes de descer pro Iris 7, tu acha a Nicole e tu diz, vamos junto para o planeta levar o Mark. E ele, opa, vamos lá, minha gata. Vamos lá em casa. E aí tu leva lá, faz aquele esquema de que é muito fudido, até fazer passar o marker por todo aquele trilhozinho, até dar a volta ali, vai tomar no cu aquilo lá. É, bem difícil. Nossa, é xarope, um é xarope. Aí depois, no caminho, tu tem que parar, aí tu tem que entrar num duto de ventilação pra ir buscar um troço, vai tomar no cu. E aí tu joga lá no buraco, lá onde eles tinham tirado a pedra, né, tu joga o marker lá, aí tu, beleza, vou pra casa. Acabou. É, aí o que acontece? Brinks, vem a Kendra, vai, tira o marker de volta. Isso. É, nessa hora que ela revela, né, que ela é uma filha da puta foda, que tá lá te traindo e tudo mais. Só que cápsula do Mega por azar por azar dela, quando ela faz isso, aí que vem o quê? Vem o Ultra Folk Master Necromorph, que é o Hive Mind. Que é o quê? Isso aí a gente até não comentou, né? Porque você tem os Necromorphs e parece que eles são meio assim, eles agem por instinto, né? Que é o quê? Matar e espalhar, né? Reproduzir de certa forma. Mas tem uma, que seria uma consciência coletiva dos Necromorphs, que é um Hive Mind, que é um Necromorph gigante que fica lá no planeta. Então, quando o pessoal coloca o Mark lá, ele meio que adormece, então ela tira, ele levanta empudecido, mata, né? A Kendra no processo, aí você tem que ir lá e dar um couro nele também, quando você tiver de arma. É, porque ela depende, né, naquela cápsula lá. A cápsula lá, do Mega Man X. E aí tu vê toda a cena acontecendo, né? E aí é ali que ele vê o vídeo da Nicole, não tô lembrado, acho que sim, né? Sim. E aí ele vê que ela se matou, né? Sim, até o processo aí. Do... E aí tu mata o Hive Mind, que é muito fácil, diga-se de passagem. Muito fácil, né, cara? Também achei. Sim, muito fácil. Eu pensei que ia ser complicado, nada. É assim, o chefe mais fácil do jogo, hein? Eu vi o tamanho daquele bicho, digo, pronto, foi. E aí então tu bem, bah, matou ele, corre na nave, sai do planeta, beleza. Não, porque assim, tu. Não, o planeta aí prestes a explodir, tá todo alterado o planeta e tal, ele tá inconstante, assim, né? E aí, isso, é porque aquele. Tem aquele. Na hora que eles tiraram o taco, né? O toco lá do planeta. Aí. Nesse processo todo que ele desceu pra lá, o toco tá caindo de volta. Quer dizer, então aquele pedaço de rocha gigante que foi removido tá voltando e vai cair em cima do planeta de volta. Isso, e eles mexeram no núcleo, então o planeta tá todo terremoto e tal. Planeta do Freeza, um beijo. Do Freeza, é isso que eu ia falar. Só que esse aí não fica, tipo, sei lá, os 5 minutos mais eternos a fase da Terra pra estragir, né? Pois é, e aí então ele entra na nave, né, aí ele vai embora, essa navezinha sai, mostra a animaçãozinha dele, ele tira o capacete, primeira vez que tu vê o rosto dele, né. Primeira vez que tu vê o rosto dele, né. Ele tira o capacete, faz aquela cara de aliviado, assim e tal, e aí ele olha pro lado e sai quem? O zumbi. Ele leva um cagaço. É a Nicole, né, cara. Zumbi é a cara Nicole, é a Nicole. Que ataca ele e acaba o jogo. E aí tu fica, what the fuck. É, fica, e agora, que, na época, puta que pariu, o que aconteceu, né? E a resposta, Steve Tyler canta para nós, qual é a resposta, Julie? Depois do primeiro jogo, né? Aí, na época que tu falou, uma semana depois, acho. Sim, saiu o Downfall, né? Downfall. A Queda, né? Lançado no Brasil. A Queda, é a sequência daquele filme do Hitler. É. Agora então a gente vai falar um pouco da jogabilidade do jogo, né? A gente só falou um pouco do. Sim. Apanhando da história, né? Então, sim. Você vai falar de jogabilidade. O que mudou do jogo, né? Tá, é aquele sistema de terceira pessoa. Sistema né? de terceira pessoa? O survival horror, claro, bem diferenciado dos outros, sim. né? Diferente do Resident Evil 4, porque o Resident Evil 4 tem mais focado da ação, né? Sim, é mais ação. E o que eu acho isso um saco, até no Dead Space 2 tem um pouco disso, que tem o Dead Space tem uma, por exemplo, o cara tá jogando, tem uma plataforma no chão, ele não pula a plataforma que nem o Leon, ele tem que dar toda a volta, sabe? E é uma mesinha, assim, que tu aperta quadrado, ele pulava, sabe? Ah, isso eu acho sim, um saco. Isso sim. Eu não admito verdade, isso no jogo. Limitado nisso mesmo. Isso foi um pouco, limitado. Mas né, o Resident Evil antigo, né? Pois é, isso me soa um pouco estranho ainda, verdade. No jogo de hoje. Né, sem contar que o Isaac, por si só, é lento, né? Você tem a desculpa da armadura, né? Isso. Que é uma armadura que eu achei até bem maneira, né? Porque é diferente, né? Isso, do que você costuma ver, assim, em jogos com temática especial. É como se fosse uma roupa de pano e tem um monte de placa grudada aqui. Isso. O que mais? Nós temos o elemento também da gravidade zero, né? Lembro da, cara, da parte é muito do artefato que tu tem que destruir os geradores. Isso é inovador. Isso é inovador. Tem várias partes. Isso. Aí é bacana porque você vê, você muda, você entra num ambiente de gravidade zero, né? Aí o que rola? Você tem a questão da ambientação, das coisas flutuando. E, por exemplo, pedaços de corpo flutuam, né? Devagarzinho. Você tem assim, pé, sangue, tipo, gotas de água, sangue. Tu bate no sangue e se divide. Tu tem os itens que tu tem que puxar com a Kinesis. É o Kinesis. Não é o Kinesis. A Microsoft patenteou e lançou. Isso, tem o Stasis e tem o Kinesis, né? Tu faz com o Kinesis e tu atrai as maletas e tu destrói, né? Ganha itens, ou atrai corpos de pessoas, ganha munição, dinheiros e aquelas plaquinhas também que tu trocava pra conseguir mais grana ou armas e tal. Isso, outra coisa foda também da gravidade zero é a questão do som, né? Você percebe que o som fica abafado. Cara, essa parte do som é muito legal. É o que ele tá ouvindo, né? Você pega os passos dele, assim, dele mesmo, né? Isso, na verdade, não é no vácuo, confundi aqui, é no vácuo. Né, que é outro elemento que o pessoal citou aí também, né? Você tá no vácuo, você tem um timer, né? Sim, que é um tempo que você tem até se sufocar. Tem inclusive até alguns tipo terminais que você pode chegar lá e recuperar um pouquinho, né? Mas é no vácuo realmente que tem essa questão do som, que fica abafado, você não escuta os inimigos. Isso que é o legal. Você escuta caminhando. Você assusta, eles estão na sua jugular, já te mordendo, é cabuloso. Mas uma coisa que eu tenho dúvida, se aquela hora que tá na gravidade, tá parado, por exemplo, o objeto no chão, se tu ligar a gravidade, ele não vai ser flutuando, vai. Então, isso a gente até discutiu lá da outra vez, é basicamente o seguinte, isso é falha em Dead Space, realmente, porque quando você liga a gravidade, eles começam a flutuar. Eles vão ficar parados? Eles vão ficar parados, né? Só se mover com uma batida, né? Se tiver alguma coisa, eles iam mexer. Não, se a nave estiver em movimento, porque provavelmente pra manter um pouco da gravidade e coisa, ela deve ter um movimento, ou ela gira, ou ela tá indo ou voltando, ela deve ter algum tipo de movimento. Então ela não pode ficar parada, porque senão tu ia ficar praticamente, ou é uma gravidade artificial, ela te puxa pra baixo, ou ela tem que estar em movimento, porque daí vai ter a força centrípeta, que é te pura pra baixo, que é a gravidade, na verdade, é metade, é a força centrípeta que a Terra gira. Então ali ela tem que estar se movimentando, ou pro lado, ou pro outro, alguma coisa tem. E aí, quando tu liga sem gravidade, aí o negócio, o esquemota aí, aí provavelmente isso aí, como tá em movimento, ele continua, aquilo lá, tipo, não tem mais. Então ele se mexe. Porque não tem nada que puxa ele pra baixo. É porque a nave tá, ela tá, não tá parada, né? É que nem, vamos dizer, se tivesse algum lugar aqui da Terra, tapa com uma cúpula que não tem mais incidência e a gente tira a gravidade daí. A Terra tá se mexendo, então aquilo lá vai tá se mexendo, sabe? Não, tá tipo, certo. Porque ele já tava em movimento até agora, a gente tá a 26 mil quilômetros por hora agora. Então se parar tudo, a gente vai estar indo a 26 mil quilômetros por hora ainda. Obrigado. Almas, então, porra. Mas aí, né, o bacana da gravidade zero também é que você não tem uma referência, né, de onde você tá. Você pode estar andando no teto, né, como pode estar andando nas paredes, você não tem uma referência nesse ponto. E tem aqueles saltos que ele faz, né, tipo, o mais que você pode fazer é do ponto A ao ponto B, ele dá um salto assim direto. Isso. Aí vai atravessando, isso aí foi aperfeiçoado no 2, mas a gente explica depois, né, posteriormente. Super aperfeiçoado. Meu Deus. Tem um troço que eu não gosto, eu até vou comentar isso aí, que virou de praxe. Foi uma das coisas que eu comentei em algum cast, que eu não lembro qual, que eu falo de Dino Crisis, não lembro qual cast que é. O dinheiro. Assim, saca, Resident Evil era assim, tipo, tu tá ali fudido, tu tem que fuçar nos troços, aí tu acha arma no armário, tu acha arma de alguma pessoa morta no chão. Assim, o dinheiro, eu não curto esse troço, tipo, tem a lojinha, tem o lugar pra te achar arma. Não, tu tem que achar dos caras mortos no chão. Tu tem que achar abrindo o armário na sala de armas. Não é na loja comprando, porra. Eu vou dar uma de Julie agora. Amigos, bravo. Dois pontos. Da onde que os caras que vão lá extrair lá o marker vão perdeu esse tempo. Ah, vou comprar uma ferramenta. Ah, eu tenho dinheiro aqui. Pega, espera. Vou tomar o dinheiro do cafezinho. Não, não vou comprar um cafezinho. Vou comprar um alicate, com licença. Vou lá, bota o dinheiro e sai o alicate, por sincero. É, isso é pra funcionar o jogo, sabe? Não tem. É, pra funcionar, porque aquele negócio, né? As lojinhas estão lá, né? Você falou, eu acho que a parte de dinheiro, né, e munição no jogo é abundante. É, né, é muito fácil, tipo, você. Além das caixas, né, e dos não sei quantos paradas do cenário, normalmente, praticamente todo inimigo que você mata, se você pisar em cima e terminar de despedaçar dele, solta alguma coisa. Isso aí, se for olhar meio escroto, né, tipo, uma pessoa morta é contaminada, vira um necromorfo e começa a brotar dinheiro dentro dela. Mas a gente meio que ignora essas coisas. É isso que eu falo. É, tipo, eu consigo ignorar. Olha, isso aí é lei do Cupeira. Isso aí, pra mim, a vida real é igual. Uma hora a pessoa aí sai dinheiro. Ninguém assistiu Scott Pilgrim aqui? Não é? Mas aí, bicho, por que acontece? Porque, tipo, eu entendo que é meio tosco, mas eu acho que dá uma dinâmica legal pro jogo, sabe? Por quê? Porque aliado à questão da loja, você comprar equipamentos, né? Munição, itens de cura e fazer upgrade na sua armadura, né? Nunca foi feito com upgrade com... gastando dinheiro na lojinha, né? Novas armas você ganha se você acha um determinado item, né? Que são os tipos de diagramas, né? Daquela arma, que você acha que ele, ela vai dar disponível pra você comprar. Tem também os benches, né? Que é onde você pode, se você tiver os power notes, que são tipo umas fitinhas de máquina de escrever a lá Resident Evil, né? É verdade. Se você usa aquela paradinha, você consegue fazer upgrades, né? Aí você faz upgrade de várias coisas, mas, né? Não só das suas armas, com relação a dano, velocidade de recarga, munição, tudo mais, como também no limite de oxigênio que você pode ter, no tanto de energia que você tem, né? O tanto que sua coluna estica, né? Que é aquele sinal que fica nas costas do Ice. Isso. São os reads, né? Que mostram ali o tanto de como é que tá a sua saúde, sua força vital. E algumas outras coisas, né? O Stasis, o Kinesis também, você consegue fazer upgrades usando os Power Nodes. Porque também se não tivesse, ia ser complicado, sabe? Os inimigos vão ficando cada vez mais ferozes e tudo. Se você não tivesse um sistema de upgrade, por mais dummy que ele seja, né? Ia ficar difícil de jogar. Ia ficar meio falho também, se tu achando uma arma mais forte só mais pra frente, sabe? Eu acho que isso ia ficar meio... Tá, só agora não, ele acha... Não, mas é que assim, tipo, aí tu pode deixar, por exemplo, tu poderia deixar pra um dos últimos cenários do jogo ser o cenário da segura, tipo, a sala de segurança. Aí lá tu acha o maior armamento, é fácil contornar isso aí. Essas coisas que tu tinha essas mesas, que os benches que tu podia que upgrade na arma e tal, isso aí é real, porque tipo, é mais real, tipo, ah, tá lá o esquema que tu arruma a arma. Não, beleza, tem várias partes, os nodes e tal, isso aí, os negócios do oxigênio eu acho que faz sentido, porque tu tá numa nave no espaço, tu precisa ter uns nodes lá pra precisar sair da nave e tal. Só fica bravo com o dinheiro. Eu fico bravo com o dinheiro e com a loja no início de cada capítulo. Porra! A loja era sempre perto do metrozinho que tu trocava. Sim, eu não aceito, não aceito, isso me incomoda muito. Nunca odeia lojas. Não, mas eu acho que como tem vários corpos mortos em todos os lugares, tu podia achar munição com os corpos. Tipo, as pessoas estavam se defendendo. Eles tinham armas, tipo. Aí tu acha munição. É, se fosse uma coisa assim, lembra da sua nave, assim, basicamente de não tão militar, né? Poderia ser, né? Tipo, o bicho tá pegando, distribuiu arma pra galera pra se defender. Né? Poderia até ser. É, mas eu reclamei, não. Eu defendo bastante essa parte porque eu acho divertido ficar fazendo upgrade nas armas, sabe? No 2, então, que você tem o Minigame Mais, que você guarda os itens, eu acho. Teria fuder você ficar lá tunando sua arma e fritar os necromorphs com mais facilidade, né, na próxima jogada. Não, eu sei. Mas eu entendo o seu ponto, Mas ainda falando em jogabilidade, que vocês falam em HP e tal, uma coisa que inovou foi aquele HP que fica nas costas dele, não, né? O jogo não tem menu. Isso é triste. E assim, tipo, não é holograma, né, cara? Ficou muito bacana esse negócio. Não, você vai acessar um menu que aparece um holograma na frente dele, você interage e o jogo não tem pausa, né? Você entra no menu, o bicho tá pegando do mesmo jeito, tem que se virar daquele jeito lá. Quantas vezes no tipo Resident Evil tu tava apanhando, tu pausava o jogo, deixa eu respirar um pouco, tipo, pausar no menu. Ali não tem, meu, tu tem que... Isso que é bom, véio. Sim, aí tipo assim, tu pausava no menu, aí tu já recarregava a tua arma, enquanto tu descansava. Ali não tem que fugir pra um canto, e aí ponto positivo Dead Space, ponto positivo. É que o monstro vem, tu tem que recarregar o HP, tem que pegar a arma ali. Tudo. Bah, fica muito tenso ali. E esse lance não tem numerozinho na tela aí, tem, né, a vida nas costas e tal, aí é muito foda, foram bem. Sem falar que tu não tem aquele lance Resident Evil, vou abrir uma porta e acabou... O bicho vem atrás, eu vi um monstro, que me infernizou por 4 ou 5 portas adiante nos corredores principais. Meu, que monstro desgraçado. E eu me rastejando, né? O legal, né, é que eles ficam ali, tu esmaga eles, os pedaços. Ficam ali, não desaparece. Tá? Talvez depois de um tempo, se tu sai do capítulo, assim, tu vai até lá, não tem mais, né? Mas tu fica depois ali, de um tempo tem. Depois de um tempo eles somem, sabe? É. Mas tu fica passar bastante no cenário porque tu fica pra trás sumir. Não, um desses bichos que o Lanzani comentou é um monstro que tu destrói ele e ele vira vários monstrinhos pequenininhos que correm por cima, por baixo, isso, por dentro. E a primeira vez que eu vi eles, tu não consegue atirar neles, tu só consegue matar eles tranquilo com o Flamethrower. Exatamente. Tá? A primeira vez que eu vi eles, eu tava meio fraco, aí eu fui correndo pra trás, umas 5, 6 salas, e tu chegava na 7ª sala e eles estavam te esperando lá. Eles descem do duto e caem na tua cabeça. É, aqueles pequenininhos, né? Isso, e o grupo nosso tem que ficar apertando o ar pra poder espalhar as costas e tirar. E o detalhe interessante é que esses bichos maiores do tipo, subchefes, digamos assim, eles não eram atirar em qualquer lugar pra matar eles. Eles tinham uma carcaça e aí tu tem que acertar no amarelo, né? Que normalmente fica aí embaixo do ombro, embaixo do braço. Então, tipo, não é bem assim matar eles, só ficar dando tiro que nem louco. Tu tem que ter uma estratégia, stasis nele direto pra deixar ele lento, né? Uhum. Eu lembro que o Resident Evil 5 meio que copiou um chefe. Lembro quase no fim do jogo que tinha um que era, tinha que usar Flamethrower e ele se degenerava, virava uma gosma, surgia em outro lugar. Lembra bastante o Dead Space. Ah, sim, acho que não era gosma, não. Era como se fosse um monte de barata, assim, um monte de chefe em cima do outro. Isso. Ah, e pra cá o lança-chamas pra eles ir espalhando. Eles conseguem matar no final, lembro disso. Não, lembro. Agora tem um negócio maneiro nas armas também, né? Porque as armas têm ou uma função secundária ou um segundo tiro, né? Então a Plasma Cutter, por exemplo, que é a primeira que você pega, ela você pode apertar um botão e ela gira, então você pode dar tiros na horizontal ou na vertical. E tem, por exemplo, o Line Gun, né? Que é como uma versão tunada da Plasma Cutter, tem um segundo tiro dela que coloca tipo uma esfera de energia que explode com o tempo. Você tem um lança-chamas com o jato contínuo, então uma espécie de esfera que explode também, então... Tem toda uma. Cada arma você tem uma segunda função que contribui bastante com a jogabilidade. Ah, sim! Que nem na parte final do jogo, tu tem que. Sabe aquelas pontezinhas que o monte dos carinhas vai arrastando, o marker que tu vai levar até aquele lugar? Tipo, não é aquela coisa travada em Resident Evil. Ah, do you want to. Faz tudo direto, tipo, tu acessa os comandos e aí tu vai matando os monstros ao mesmo tempo, vai fazendo as coisas, não é uma coisa dividida. Ah, do you want to push the button e não sei o que. Não tem isso, saca? É um troço bem realista, né? Você fala naqueles bichos que parece que vai tipo um negócio explosivo, né? Que tem bastante nessa parte aí. É, aquele bicho que tem um saco, parece. Um saco amarelo. Amarelo, tu dá um tiro e explode tudo. E se tu atira de perto, tu morre, né? Ai, nós não falamos da isso morte. Aí tem um negócio bacana que a gente não mencionou também, né? Porque você pode, utilizando o Kinesis, né? Você pode pegar pedaços de corpos dos necromorfos e jogar contra eles também. Tipo, agarra de um necromorfo e atirar. Ou então, no caso desse bicho em específico, você pode matar ele sem atirar. Nessa bolsa, né, de ectoplasma, seja lá o que for, você atira, mata ele com aquilo, remove essa esfera com o Kinesis e lança nos inimigos pra poder matar a X, né, com a explosão que isso causa. Ah, e também nós não citamos as mortes horrendas do Isaac, né? Puta merda, cada morte que acontece, desde essa explosãozinha com essa parte amarela, a parte do artefato que passa e abre ele no meio. É, ele perde braço, perna. Perde braço, perna, explode. Cabeça, os monstros pegam ele e começam a bater no chão. Muito louco, quando ele vai pro vácuo também, muito fudeu. Isso aí é bacana, que quando ele morre, os bichos continuam dando nele, né, cara? E não podemos esquecer daquela música, né, que toca no tu vê que ele tá ficando maluco. Né? Uhum. Ah, Twinkle Little Star. Puta que pariu, né? Que toca no trailer do jogo, né? Porque é uma música que não tem nexo no jogo, né? Ali tu vê que não tem sentido. Mas ela fica muito legal na parte. É, musiquinha pra botar, a criança pra dormir, né? Mas no capítulo 10, que é o capítulo que tu vai na divisão de dormitórios da nave, logo que tu entra, que tem que eles fizeram um altar pro Marker, tipo, ali no improvisado e tal, tu escuta Tinkle Twinkle Little Star e tu escuta muito sussurros. É muito louco esse cara. Durante a nave também, tu passa e em algum corredor tu escuta algum coisa assim, sabe? Simplesmente só pra finalizar, esta franquia pra mim é uma das melhores dos últimos tempos. Nota geral do jogo. Caraca, velho, é 10. Muito foder. Sensacional, velho. Foi o melhor survival horror que eu joguei na minha vida, né? E olha que eu, mesmo sendo um cara assim, muito saudosista, né? Tipo, me assustei muito lá com Resident Evil 1, etc e tal. Tipo, eu acho que é foda, velho. Superou as expectativas que eu tinha lá naquela época. Sim, né? Eu só fiquei tão tenso e tão assustado jogando Silent Hill 1 parte da escola. Exatamente. Escola. Não, e sem contar que o jogo que começa a assustar um bando de velho barbado, né? Ele tem potencial. Tem, né? Potencial. É verdade. É verdade. Nós éramos crianças franzinas, né? A gente assustava com qualquer coisa. Agora não, agora tem isso um trem pesado mesmo pra assustar a gente. Recado para quem não jogou Dead Space: jogue depois da meia-noite com fones de ouvido e duas casas. My name is Alyssa Vincent. I may be the sole survivor. We encountered an alien life form. They have taken over the bodies of the crew. The colony was lost. My team is dead. It is my belief that the artifact we discovered on the surface is somehow responsible. If you find this recording, the Ishimura and the artifact must be destroyed. Must be destroyed. Must be destroyed. E agora vamos ao filme, Matheus Chapelin. Sim, complementando a história, né, que o Alex contou ali bastante partes, agora a gente tem... Complementem, o que é Downfall? O que é Dead Space Academy? Downfall é o prequel, tudo que aconteceu, tudo que desenrolou, o que desencadeou o nosso querido Dead Space. Por que aquele artefato foi pego e por que surgiram os necromorfos. Começa o anime, no caso, na nave Ishimura, né, que foi encontrar o artefato alienígena, que os caras queriam pegar, que provava, esse artefato provava a existência divina de um ser superior, né? É, na verdade, o Mark, na Terra, ele, quem encontrou foi o Michael Altman. Lembra? E aí ele foi morto pelo governo da Terra, né? E aí, sim, o pessoal da mitologia ficou mais puto ainda, porque se ele foi morto, aí alguma coisa tá acontecendo. Alguma coisa... É, esse Michael aí foi justamente o fundador da religião de Thor. É, que ele achou o Mark e ele fundou a religião. Porque em todas as informações do Altman, ele diz que ele ouvia coisas, né? Tipo, que por isso que ele fez a religião, não sei, um esquema assim. Sim. Então, e os unitologistas, quando pegaram esse artefato no planeta aí do sistema Edge 7, mas eles foram pra lá pra minerar o planeta, né? Não foram lá pra achar. Sim, foram fazer minerar e acabaram achando, né? O Mark. O Red Mark. Red Mark. Meu Deus, o que é isso? Meu Deus. Porém, quando eles pegaram o artefato, veio coisas junto com esse artefato. Algumas pessoas começaram a se suicidar, outras pessoas começaram a estar infectadas, loucas, e os caras não estavam entendendo o que estava acontecendo. Aí os unitologistas ficavam falando, porque isso são os efeitos do Demarker, e tinha o Kynan, né, que ele era cético, que ele era um dos engenheiros. Que é o cara que te encontra no Dead Space 1, né? O cara que te encontra no Dead Space 1, né? Inclusive mostra a cena que ele acaba discutindo com o capitão, né? Ele diz, temos que largar esse artefato, né? E ele diz, não, vou levar pra Terra isso daí. Eles acabam discutindo e tem a famosa cena que também é mostrada no jogo, que eles acabam brigando e ele fura o olho do capitão Matthews, né? Acaba sendo preso e eles dizem que ele é acusado por heresia, né? Que o cara não acredita e tal, e acabam punindo eles, né? Então, a nossa amiga Alyssa Vincent, que é a protagonista do Downfall, ela vê tudo isso e ela começa exigir uma investigação apurada, né? Pô, o que tá acontecendo, né, com o capitão? E daí, eles investigando isso daí, eles dizem, isso aí veio junto com esse maldito artefato. É, os que não tão crentes da ontologia, né? Os que não tão crentes. Eles sabem que aí tem coisa, né? Aí depois dessa discussão, todas as cenas que acabam acontecendo dos suicídios, de escritas na parede que os caras acabam deixando, que são as pistas dos efeitos que tá acontecendo, dessa contaminação, tu acaba vendo no primeiro jogo, né? Tu ajuntando partes, e aí tu, no primeiro jogo, tu entende o que tá acontecendo, né? Sim, e aí mostra, no caso, a Vincent lutando com esses necromorphs, né? E ela conta, tem ajuda daquele, de uma equipe, tem do engenheiro também, do Samuel Irons. Tem uma cena até que é no refeitório, que um é infectado e começa a matar o outro. Aí tem alta cena de matança e tal. É muito, muito violento, sabe? Tem uma pessoa também que acaba sendo infectada, que mais tarde ele pede pra ser morto e tal. É o índio gigante, né? T-Hawk. E que depois ele acaba virando um... Ele se deixa transformar, tipo, porque ele é unitologista, né? E aí ele sabe que ele ia ser... Aí, ele pede pra deixar ele sozinho. É, ele pede pra ele... Porque na crença dele, ele sabe que aquilo era uma etapa natural, tipo. E aí, devido a essa matança e tal, acaba só restando a nossa amiga Alyssa, né? Que tanto é que os monstros chegam perto dela e ela descobre uma coisa, que os monstros têm receio do Red Marker. Tanto que eles que ela fica lá junto com o Red Marker, deitada, e os monstros ficam longe, né? Então, acabam não atacando ela. Ela fica horas e horas pensando num plano, o que, que eu vou fazer e tal, né? Daí lá no final ela grava aquele audiologue, acaba matando os monstros e ela cai no espaço, né? Triturada e tal, né? Aí eu já vou falar o seguinte, que entra uma parte meio esquisita da história, porque, beleza, já começa, né, a animação justamente com o vídeo que a Alice está gravando, né? Isso. Nesse momento que ela tá lá, né? Ela tá perto do Redmark e teoricamente está afastando os necromorphs. Porém, se você for fazer um comparativo com o jogo, calma, quando você tá lá carregando o Redmark lá dentro da Edge 7 pra colocar ele no lugar, e quando você coloca, ainda tem uma penca de necromorph vindo da porrada. Então, tipo assim, como assim? O necromorph espanta, o Redmark espanta ou não espanta os necromorphs, entendeu? É, isso é um dos furos que eu tava falando antes, que tem, né? Mas outra coisa do filme também, a Nicole, ela aparece, dá a entender que ela aparece, né? Eu lembro que eu assisti faz um tempinho, não é... mas não citam ela, assim, não, mas diz, não sei se olha, é ela. Nicole, mas, não, mas acho que dá a entender. Ah, que... controvérsia. Diz que eles encontram, né, uma pessoa, uma menina lá, resgatam ela e tal, mas eu também fiquei na dúvida, sabe? Dá a entender, ela menciona que é seu namorado e tudo, mas eu fiquei meio assim na dúvida se era Nicole realmente ou não. É, porque ela é igual, né? Cara, ela é loura? Ela é loura e ela fala do namorado, daí tu pensa, pô, mas acho que ela deve ter ficado sozinha em algum lugar, não sei. Isso que eu achei que devia ser mais explorado no filme, sabe? Ah, e no finalzinho, quando ela acaba morrendo, se eu não me engano, aparece o Malemal, a navezinha lá, de suporte, sim, chegando, né? É verdade. É, exatamente. É praticamente direto, né? Terminou, ela morreu e tá lá, chegando na USG Kelly no final. Que seria quando começa o Dead Space 1. E o filme, então, ele mostra mais aquela coisa dos... que tinha os unitologistas interessados em ir lá, então que a maioria da tripulação da nave era ornitologista e tal, né? Reforça bem a ideia que o jogo mostra por cima, porque tá todo mundo morto já no jogo, né? Só acha coisas e tal. É, esse anime aí que fez o jogo foi um sucesso, né? Tanto é que a Visceral Games fez outros, nós vamos citar uma outra oportunidade, um do Dante's Inferno e o do Dead Space 2, vamos falar mais tarde. Mas a pergunta que eu quero fazer já pra lançar pro outro jogo, Julie, o anime tem ligação com o jogo do Wii? Lá, o Extraction? Ele acontece ao mesmo tempo. É por isso que é bom, né? Se você for olhar, foi criado toda uma propriedade intelectual, né? Todas essas histórias, elas acabam se completando. Tanto a HQ, quanto o jogo do Wii, quanto o Downfall e o próprio jogo do Wii. É, o jogo do Wii ainda é depois, né? Mas a HQ, que é um pouquinho antes, o Downfall, que é um pouquinho depois, mas é mais ou menos ao mesmo tempo da HQ. E o do Wii, que é ao mesmo tempo da HQ, fica tri, né? Todo acontecimento, tu pega todo o lance. Então vamos falar do jogo preferido dos dentistas, Extraction. Dead Space Extraction foi lançado em 2009, setembro de 29 de 2009. Um ano depois, né, praticamente, do jogo. Isso. É, praticamente um ano depois. Com sucesso, né, como não tinha versão para Wii, eles fizeram, vamos fazer, de tiro. Não, pois é, eu lembro que na época você viu o pessoal questionando, né, pô, vai ser Dead Space pro Wii. Caraca, eles vão fazer um downgrade absurdo no gráfico, não sei o quê. Eu agradeço que fizeram um rail shooter. Um jogo com uma jogabilidade completamente diferente. Isso. A gente encaixou muito bem. É, sempre tinha, né, gordinho brabo. Aí, mas aí deu tudo certo no final. Depois teve uma versão que dava pra baixar pela PlayStation Network. Você tem vendendo hoje na PSN. Pode jogar com o Move, né, o dildozinho da Sony. E a edição limitada, né, edição especial lá do Dead Space 2, vinha com ele junto também. O 360, como não tem nada, acho que não tem como jogar com o Kinect, não tem. É só PS3 e Wii mesmo. E tem só uma... É basicamente o mesmo jogo. Tu joga com o Move. Move, né, o dildo, e ele tem um ajuste gráficozinho no, nos polígonos, assim. Tá bem bonito o Extraction do... Pelo que eu li, igual. É, deve ser pra ele não ficar muito bizarro em 720p, né? Então ele fala basicamente a mesma coisa que nós falamos aí do HQ e do filme, né? Sobre os engenheiros, né? Que estão lá loqueando, tirando o Red Marker do lugar e começa a acontecer os bichos. Começa com eles tirando, né? A primeira cena do jogo é eles... O Extraction. É, o início do jogo, eles estão lá, o engenheiro, vou dar uma banda, vem aqui, tô indo trabalhar, pega pega isso aqui, você veste essa roupa, vamos ali fora tirar esse negócio. E o legal disso é que tu vê a roupa do Isaac Clarke que ele usa, né? Tu vê que o pessoal todo ali trabalha com isso mesmo, não é só tu ali no jogo. Isso, e todo mundo tem aquele lance que fica nas costas, que deve ser um... Riggs, uma coisa básica. O Riggs ele não é exclusivo da armadura, na verdade, né? Todo mundo usa aquilo ali. Deve ser porque, como é um ambiente, assim, como se você está numa mineradora, né? Pode ser um ambiente que você pode estar sujeito a acidente e tudo mais. É que lá é um indicador para saber se a pessoa está bem, se está... Está com fome. A ponto de morrer, está com fome, sei lá. Tá alguma coisa assim. Bexiga cheia, coisa do gênero. Todo mundo usa, até os cientistas que tu encontra depois e tal. Todo mundo ali na banda com o negocinho nas costas. É a nova moda. Então tá, e daí começa os caras lá extraindo. Tu joga com um cara que eu não lembro o nome, porque eu não lembro o nome de ninguém. É, Sam Caldwell é o personagem. Você joga com ele só no comecinho mesmo. Isso, depois ele personagem. E aí ele tá lá extraindo o Redmark, todo mundo fica, olha isso aqui, existe mesmo, eles fazem umas piadas, assim, tu vê que é um trabalho corriqueiro, né? E, esse negócio gigante aí, vamos tirar isso aí, eu nem sabia que existia, fala umas piadas louconas. E eles estão tirando esse negócio aí e começa a dar os flash, a loucura. Como Lanzonete pilotando empilhadeira, né, Lanzonete? Isso, lembrei na hora. Com certeza, e o Dr. Wynn. Tanto que ele ensina a usar arma, como a gente já disse aqui, que as armas são apetrechos, né, de trabalho, ferramentas. Eles trabalhando, né, prende isso aqui, aí tu vai lá com a tua arma lá dos pregos violento lá e tu prega o negócio. agora faz aqui. É o começo do jogo, você não enfrenta necromorphs, né? Na verdade, os outros trabalhadores, os mineradores que começam a ficar malucos, né, por causa do contato com o Redmark, em vez de atacar. Aí você simplesmente se defende, né. Nossa, mas tu matou ele, o cara, ele tava me atacando, isso, sabe? Isso que eu ia contar agora. ABC muito. Paulista, Lula, Feelings, Metalurge. Aí fica essas loucuras, os caras ficam loucos, aí tu, vamos voltar e tal, vamos pôr no lugar, aí tu vai entrando e as pessoas começam a ficar loucas e se matar. Tem um filme que é muito igual, cara, mas eu lembrei bastante de Solaris, que as pessoas veem as outras pessoas mortas. Na verdade, o Dead Space, ele pega todo esse terror no espaço, assim, Alien total, da nave, sabe? O Solaris, o Enigma do Horizonte também é muito parecido. Também. Sam Neill e Lawrence Fishburne, fica a dica. Lawrence. Filme bacana, hein? Que é também uma nave que se perdeu e aí eles têm que ir lá. É o mesmo esquema da Space 1, sabe? Tem a esfera também, né? Tem a esfera, com a Sharon Stone. Aí tá lá, os caras ficam loucos, né? Aí a imersão é massa, né? Aí tu fica com medo de matar o teu amigo, porque ele tava conversando contigo até há pouco. E aí ele começa a te atacar e tu, vou fazer o quê? E aí ele tá lá e tu vê, será que eu dou tiro ou não? E os caras ficam falando assim, o que tu tá fazendo? Tu tá louco e tal. E tu fica assustado, né? Será que eu dou tiro? Aí tu dá um tiro. Aí cai o braço. E aí fica meio assim, aí tu vê que ele continua indo atrás de... não, agora ele tá louco mesmo, vou matar, filha da puta. Aí tu mata o cara e os caras ficam meio de cara contigo, porque tu matou o cara, né? Daí tu fica meio assim, e aí tu vai indo pra frente. Aí começa a vir os necromorphs, outras loucuras. No próprio jogo tu descobre, eles mostram, né, os morceguitos lá, né? Da fase do Mega Man lá, que eles são parecidos. A fase do Armored Armadillo. E aí eles sugam e viram os necromorphs. Aí tu vai descobrindo tudo do jogo, assim, né? Essas que vocês falaram, tu descobre durante, tu vai falando. Tu vai pegando audiologs, videologs e blá blá blá. A foder que o audiolog só sai no controle, aí tu põe do lado. Isso é bacana, né? Tu pega o controle do e coloca no ouvido. E o bacana também é que eles adaptaram totalmente, né? Como a gente falou, que o estilo de jogabilidade é diferente, né? O real shooter, né? Você não caminha, o jogo caminha por você, igualzinho. Quem já foi algum fliperama alguma vez na vida e viu que joguinhos tem as arminhas lá, é aquilo ali, né? Até aquele Resident Evil Dead End também, né? Real shooter. Isso, é a mesma coisa. Assim. Você utiliza um chuck pra mover um pouco a câmera, pouca coisa. Você pode balançar ele pra dar alguns golpes de melee, né? Tipo, um cortezinho na tela pra poder, na maioria das vezes, quebrar algumas caixas ou liberar alguns obstáculos na tela. Você tem. Aí tem a mesma coisa, você tem o Stasis lá pra deixar os inimigos mais lentos. Você tem o Kinesis pra poder pegar elementos do cenário, né? Tipo, munição e tudo no cenário, você pega com o Kinesis. Você tem o tiro principal, né? Que você mira com o emote e atira. E se você girar um pouco o emote, você tem o tiro secundário da arma. Sim, né? Os upgrades com os Power Nodes estão lá também. Tem o dinheiro que o pessoal detesta, da mesma forma tem o dinheiro lá também. Então, não tem dinheiro não, meu. Não tem dinheiro não? Tem não? Fazer os upgrades? Comprar itens? Não, mas isso que eu ia falar. Estavam falando antes da... né? Vamos primeiro explicar o lance do Rail Shooter. Todo mundo acha, eu só vou ficar mirando e dando tiro nos bichos que vem. Não, não é. House of Dead. Tem uma interação muito bacana. Até eu achei que não ia ser tanto assim. Tipo, o lance principal é da imersão. Tu tá caminhando, a tua cabeça balança. Quando tu corre, as coisas balançam assim. Não é aquela coisa assim, é uma câmera, isto é uma câmera, mire aqui. Meu amor. Não, tipo, é a tua cabeça. Tu põe o capacete e fica fica o reflexo das coisas no capacete, sabe? No vidro, sabe? Enfim, isso é muito bacana. Isso dá uma imersão violentíssima. Violentíssima. É mais que em jogos em primeira pessoa, assim. Dá uma imersão. Ele ouve o barulho, assim, aí tu vê que, assim, é o movimento de uma cabeça. De verdade, tu vê que tu olha pros dois lados rapidinho, tu olha pra trás, assim. Tu não vê o que acontece no caminho. Enfim, é só jogando pra saber o lance. Aí tem algumas partes também que o jogo para e você pode. Isso que eu ia falar agora. Vídeos. Tem umas horas, assim, que tu para, assim, aí tem lá. Tu quer ir pra cima, tu quer ir pro lado, aí tu escolhe, né? E aí o pessoal até comenta assim: o que você vai fazer lá em cima? Ah, vou ver se tem algum sobrevivente, sei lá, blá, blá. Aí tu vai lá e no final tem só uns itens, né? Mas mesmo assim, essa opção é bacana. E até dentro dos dutos, quando tu tá. Assim, e aí tem. Como o Alex Seth falou, tu tem. Na verdade, não é o melee attack, né? Isso que tu tem é a picaretinha, né? Tu era um minerador, tu pega o negócio picaretinha lá no início e tu vai cortando os negócios pra poder passar. Também te ajuda a matar os bichos, né? Às vezes tu tá atacando enquanto tu tá recarregando, tu dá. Humilha ataque. Da evolução dos negócios. Enquanto no 1 tinha esse negócio de comprar, ali tu não precisa, porque o quê? Tem o Kinesis, é. Aí tem o Kinect aí que pega as coisas, né? Tu mira, tu aperta com A e tu vai pegando, assim, corta a distância, ele vai, alcança pra ti. Só que é um rail shooter, tu vira pro lado uma vez. Se tu não pegar, tu te fodeu. Não tem. Então tu tá virando, olhando pra um armário cheio de munição, tem que pegar o máximo que tu pode, e os audiologos, o videolog também. Tu fudeu, ele não vira mais, não tem como voltar, saca? Então tu vai indo, isso é interessante. Pra o upgrade das armas funciona assim, tu vai pegando várias versões delas mais modernas, né, no caso, entre aspas, acho. Então tu tá lá passando, assim, por exemplo, tem uma parte que tu tá lá caminhando tranquilo, ah, tô voltando aí. Aí dá um estouro violento, isso fica tudo um silêncio, porque o quê? Fica na, né, no vácuo, na gravidade zero. E aí tu tá preso lá e tu olha, assim, tudo, as coisas quebrando em pedaço, e lá tem uma arma, e tu pega essa arma, é arma um pouco mais evoluída. Assim. É, já aumenta aí na hora, né? Aí tem uns quadradinhos lá que marca quanto tá evoluída a tua arma. Se não me engano, tu pega os Power Nodes, né? Que daí tu evolui a tua arma depois. É, acho que você pega o Power Node. Quando você vai, por exemplo, trocar de capítulo ou algumas determinadas partes do jogo, você tem a opção lá de poder escolher qual. Isso mesmo. Que você vai melhorar a arma, não? Ou eu tô confundindo? Não tem isso, cara. Tem, tu pega os Power Nodes e elas evoluem. Não, não, eu até olhei que fosse assim, porque no final aparecem as coisas que tu conseguiu. Sim. Aí eu pensei, ah, vou clicar em cima, daí eu vou escolher. Não, só diz o que tu conseguiu. Porque no momento que tu pega o Power Node, ele é pra, tipo, vamos dizer, é o Power Node da Flame Tower. Aí sim, isso, Tower. É automaticamente. Isso. Né, up, não. Mas no final só aparece que tu pegou, não tem opção. Sim, tu não vai pegar, ah, esse Power Node. Ah, tá, aqui, pega, é o upgrade específico daquela arma, direto. Isso, é automático. E aí tu pega, é direto, assim, não tem esse estresse. Aí se tu não pegou, tu fodeu, tu não tem mais, né? E até, tipo, tu só pode ficar com 4 armas, né? E aí tu tem que ou jogar fora ou pegar de volta. A Flame Tower eu larguei, aquela merda lá, demora 2 horas pra matar os bichos. Mas o legal também desse jogo é que tu não joga só com um personagem, né? Tu isso. Com vários. Isso que eu ia comentar, né? Aí enquanto os caras ficam loucos e vem os necromorphs, tu aprende tudo, isso que eu tava falando antes. E aí, tipo, tu tá lá num lugar e tu chega, bah, agora eu vou estar salvo. Aí os caras te acham, te dão um tiro, te matam. É. Tu, depois, o que que tu acontece? Tu vai jogar com o cara que te deu um tiro e te matou. Não. Sim. Exatamente com o cara que te deu um tiro. Daquele, isso. Né? Tu joga com ele depois. E aí eu fiquei estúpido. Assim, como assim? É bem desesperador, é bem triste. Porque tu tá lá jogando com o cara e... matam lá. Porque na verdade tu vai joga pensar, com o cara depois. Se tu jogar o Dead Space, tu vai ver que não tem ninguém vivo, sabe? Então, sim, sim. Alguma coisa tá acontecendo, tu vai morrer, tu não vai sobreviver. E o bacana também é que esse jogo você começa, né, no planeta lá no Edge 7 e depois você vai pra Shimura. Inclusive, você chega a encontrar com a Nicole uma parte do jogo lá. Lá dentro tu encontra e tal. Que na verdade esse cara que mora é o namorado de uma guria que tu encontra depois, lá, uma gatinha que fica pelada uma hora. Sim, a mulher diz, a Nicole diz, é melhor você pôr as roupas. Ah, é que tá naquela cápsula, sim, lá, aquela bundinha, passa, assim. Aquela bundinha do I quadrada, né? Nice. O cara falou nice. Enfim, né? Tu encontra esse cara que é a namorada aí. Eu tô no. Eu li aqui o que acontece, mas, né? Não vou ficar muito dizendo o que acontece aqui, porque afinal, no final acaba mesmo, né? Não tem muita ligação com né, no negócio. É, Alex, estou certo ou estou errado? Sim, só pra mostrar o que acontece com tá certo. É só pra mostrar mais ou menos o que aconteceu antes, né? No planeta em si. Mas não acrescenta muita coisa na história realmente, não. O que acrescenta realmente é a HQ, acrescenta bem mais em relação ao Extraction. Isso. E aí conforme tu vai passando os capítulos, tu vai abrindo as HQ, né? As HQs animadonas a fuder, que vai contando o que acontece. E durante o jogo tu vai descobrindo o que acontece. Então é basicamente isso aí, né? É divertidíssimo, imersão imensa. O som, como vocês falaram, tem esses lances que vocês falaram do 1, tem todos, cara. Por incrível que pareça, até fiquei impressionado enquanto vocês falavam. Esse lance da gravidade zero, tu pular de um lado pro outro, tirar as coisas da frente, tem tudo. Sussurros, tem... Tem mais visões nesse jogo. Isso. Porque tipo... Tu vai ficando maluco. Uma coisa que eu achei muito massa, tá falando com o Fuca antes, que ele falou da linguagem aí, né, do marker aí. Você tá jogando na primeira parte mesmo, o cara vai lá abrir uma porta assim... dá um flashzão, uma loucura, e aí ele começa a ver tudo escrito naquela língua, sabe? As coisas estavam em inglês e tá tudo escrito naquela língua, assim. E eu pensei, bah, na verdade ele tava vendo em inglês, mas era... criou umas coisas na minha cabeça e aí depois voltou, assim, ó. Era loucura. E aí, isso acontece seguindo, assim, tu tá lá caminhando e tal. Até tem uma parte, assim, que tá com o capitão lá, que tá com a... Cola o capitão da nave lá. Você tá lá matando os bichos, assim, tu olha pro lado, ele levanta, ele, oh my god, não sei o que, não sei o que. Aí da pisca ele tá deitado de novo, morto, assim, falecido, assim. Dá umas loucuras doidas, assim. Eternal Darkness feeling. E ainda, como vocês sabem, o IE é Dolby, né? Dolby Prologic, aquela loucura. Então mesmo tu não tendo um 5.1, tu ouve as coisas atrás e do lado, né? E então tu ouve aqui do lado, né? O cara te sussurrando, tu se caga nas calças. Os caras conversando contigo, tu ouve atrás. Isso, quando os caras têm vontade de fazer, eles fazem bem feito. Tem um modo, tipo umas missõezinhas especiais que você libera também. Disso vai avançando no jogo, né? Que é basicamente o modo wave lá, que vem hordas e hordas, né? Pra mobs, tem que ir matando e tal. Isso, modo pra dar uma. Estender um pouco a vida hoje do jogo. É, porque afinal, depois que tu acaba, tu sabe tudo e deu pra história, né? Tem as dificuldades e era aí o Wilson, né? E tem personagens importantes no Extraction, né? Tem aquela. Como é que é o nome? Não lembro o nome da personagem, mas ela tem um esquema que ela não é afetada pelo Mark. É, lembro. Essa, inclusive, essa Alexis, ela é a namorada Lexi, do camarada Lexi que joga no início, né? Que morre lá na primeira estudo de psicose do. Do Necromorphs. Lexin Mordok. Isso. Não sei se tá bem explicado, se é explicado o porquê que ela não é afetada pelo Marker. Ou porque ela teve... Não, na verdade não é tão bem explicado não, viu? É que assim, tem um... Pelo que eu entendi isso aí, não tá escrito em lugar nenhum. De ver os filmes e dos jogos, algumas pessoas tem ficam afetadas mais fácil, é, sabe? Tem tendência a ficar mais fácil afetado. É, eu entendi isso também. Sabe? É, né? Tipo assim, que tem visões das pessoas e tal. Tem aquele, né, cara que vê o Marker no começo do Extraction, Julie, não sei se tu lembra, Alex também, ele já fica afetado logo no começo. Sim, né? Na hora. E dá tipo um estourão, louco. Pelora filho. Eles vão começar a tirar ele, eu acho que eles devem ter cortado ele no meio pra tirar, sei lá, fizeram, e aí dá loucura em todo mundo. Assim, dá, tipo, isso, um flash. E alguns não dá, tipo, não tem personagem, não. Dá, mas depois. Eles ligam o buraco negro mini lá pra transportar ele pra Terra. Quando eles ligam, isso aí começa a dar o pau louco. É, se for olhar assim, o próprio Isaac, que ele começa a dar. Sim, ele demora, né? Pessoa mesmo, lá perto do final, né? Ele fica um bom tempo do jogo meio são, né? Não tão maluco assim os outros, tá? Então realmente tem um nível que alguns são afetados mais fáceis e outros não. Então é, basicamente o jogo é tu procurando escapar, ver o que acontecer e achar um escape pod lá, a nave lá pra ir na Ishimura, ver o que tá acontecendo. Tem a parte do canhão, que nem um também, tem que ir lá detonar os negócios. Lá, tem que detonar asteroides, né? Que é tridifício, quase morri aquela pulseira lá. Verdade. Tu entra lá na Ishimura lá, e lá também tem os esquemas, eles ficam te culpando que vocês trouxeram os esquemas, mas não é verdade. E aí tu encontra a Nicole lá. Culpando, né? Que isso. Tu trouxe a doença e tal, deles não tem nada. É. Deles, tanto que eles não te deixam entrar, né? Eles te dão um tiro pra explodir a nave, tanto que a nave bate e tal, e eles tu tem que ir com a roupa, né? Aí tu vai no espaço. E o legal do jogo é que tu para bem naquela hora onde é que o. No começo do jogo, sabe? Isso, eles chegam a escutar a transmissão, né, da Kellion, tentando ter contato com a Ishimura. Eles tentam avisar pra eles, ó, não vem pra cá não, que o bicho tá feio aqui, mas acaba que a Ishimura, a Kellion, né, não recebe a transmissão e acaba indo. E aí começa realmente o Dead Space 1. E é bem isso aí. Chegaram a virar o jogo, vocês dois? Eu tô na Alex, tá? Viraram sim, o jogo? Sim, sim. Na época eu joguei e terminei também. Bom, vou falar um pouco, uma coisa interessante do jogo, assim, a recepção dele foi ótima, né, que ele recebeu notas muito boas, 8, 9, B, A, 3, 4 e tal. Ótimo. E o jogo é realmente é muito bom, né? Só que ele vendeu muito pouco na saída. Vendeu. Mas foi vendendo com o tempo. Depois ele vendeu mais, até cheguei a ler. Jogo de macho pra Wii, o pessoal estranhou. É. Como assim? não tinha filas, né? Japão feeling, né? Não era Pokémon. Nem saiu no Japão. É, não saiu no Japão. Interessantíssimo, amigos. Daí tinha fila, não tinha nada. Vendeu tripouco na primeira semana, mas foi vendendo com o tempo. Assim. Ele vendeu. Até hoje ele vendeu um legal. Não? E o bacana do jogo, né? Que agora saiu pra PSN, né? Isso. Naquela edição limitada. E agora eu acho que o pessoal que não tinha o Wii vai ter que jogar. É, vai jogar. Saiu com aquela versão junto com o 2 ali, então é isso aí. É, não é um jogo que releva muito a situação da Space. É interessantíssimo. É tipo o filme, né? Tu curtiu, tu vai ver o filme, tu vai saber. Mas é o jogo. Mas é um baita jogo, jogue. Inclusive, quem for jogar aí no jogo 1, não tem problema nenhum, sabe? Não tem dependência de história, né? Você pode jogar de boa. É um excelente jogo pro Wii. Mesmo quem não teve contato com o primeiro, então chegou a jogar o primeiro e não gostou. E gosta de ver o chute, é obrigatório. Então, pra finalizar, temos a HQ, né, que saiu na época do marketing do jogo, e aí com o Extraction, né, saiu junto do Extraction e pra download do PSN. Quantas revistas são? São seis, né, Seth, são do zero ao seis, se não me engano. Isso, são seis capítulos. Saiu no final de 2008 também, e conta um pouco mais dessa história da unitologia. É, conta, pelo que eu vi, é um negócio do filme aí, de vocês também. Será que não explica mais o que tem a ver com essa a religião mesmo? Isso. Ele fala. Isso. Eu acho que é o que explica melhor o início de tudo, né? Que mostra lá o impacto que teve a história do Mark. Acho que em termos de, por ser uma HQ, né? Quer dizer, não tem jogabilidade nem nada, além da questão, né, da imagem lá, do traço e tudo mais. E é uma, o fato de ser uma HQ online, né, tem diálogo, todas as partes são faladas, né? Isso. E o objetivo dele, principalmente, é poder passar a história, pessoal. Contextualizar como é que aquilo tudo realmente começou. O que que conta? Conta do pessoal ali falando de que acharam o marker e tal, que tinha o marker. Um cientista tirando com essa religião e blá blá blá. É, do ponto de vista do sargento, né? Aquele Abraham Newman. As pessoas falando que tava todo mundo ficando louco. Porque eu tô vendo coisas e tal. Ô, tá ficando que nem aqueles mineiros abobados lá e tal. Que linguagem que chula. Conta isso, no, isso é no, na colônia do Edge 7. Isso. Sim, aquela colônia que eles falam que não é a mesma do 2. Não, é uma colônia que eles falam que eles estão tentando evitar que a epidemia se espalhe pra colônia. Eles tentam evitar contato e tal. E que eles comentam durante o Death Space 1, inclusive, isso aí. Cara, eu sei o básico, né? Basicamente é o que acontece, né? É, o protagonista, por assim dizer, né, é o sargento Abraham Newman, né? Que é um cara cético com relação, na verdade, ele tem ele tem uma certa antipatia com os unitologistas, né? E a HQ começa basicamente o quê? Ele investigando um caso de assassinato, né? Que tá tendo num dos apartamentos da colônia. Aí ele tem uma parceira dele, né? Que é a detetive Vera Cortez, que já começa a ter umas manifestações de loucura também. Então ele tá investigando esses casos de assassinatos, são assassinatos bem bizarros, né? Tipo, pessoas se matando com canetas e qualquer coisa que conta na reta. Sempre, normalmente, ela se escreve nas paredes, nos quartos dela, aqueles sinais do marker. Isso aqui, são pessoas que trabalham na colônia que tiveram o primeiro contato, né? E existem algumas pessoas que pregam religião fortemente na colônia, né? Aí que tem umas cenas bacanas da HQ que mostra bastante como é que a coisa começou. Eles foram, tiveram tipo um encontro do Mark, né? Várias pessoas assim do lado de fora, inclusive o próprio Abraham foi lá tentar melhorar a segurança, né? O pessoal tá querendo invadir a barreira e tocar no Mark. Normalmente quem chegou muito próximo tocou começou a ter alucinação. A maioria das alucinações, né, são relacionadas com pessoas já mortas, né? Então, fulaninho viu a mãe dele que morreu não sei quanto tempo e conversando com ele. Isso. E sempre a mensagem que passa é aquela mensagem make us whole, né? Tipo assim, nos una, nos faça uma pessoa só, né? Então o pessoal começa a ter essa série de loucura, começa a ter um assassinato. Tem uma parte muito bacana que é o suicídio em massa, né? Que tem na praça central da colônia. Vários mitologistas, né? Eles falam lá que chegou o momento, agora a gente finalmente vai ganhar imortalidade e tudo mais, que é o que a religião prega. Que foi, finalmente o Marco apareceu e tudo mais, e todo mundo suicida, né? E ao mesmo tempo que acontece isso, eles retiram o Red Marker do pedestal onde estava lá, e como a gente viu lá no próprio Dead Space 1, né? Aparentemente é o Red Marker que continha, né? Os necromorfos, a contaminação inicial. Aí começa, né? A primeira manifestação, né, de contágio são aquelas gosmas, né? Que aparecem perto do instrumento de ventilação, né? Uma das pessoas que mexe com a manutenção lá chama o Newman, eles vão lá, eles conversam, aí o cara vai tacar fogo. Aí eu fico na dúvida se foi nessa hora que começou realmente, né? O primeiro nível de manifestação, tipo, o cara queimou a gosma, aquilo passou no duto de ventilação. Chegou no necrotério, né? Por algum motivo lá, aí, sei lá, talvez uma contaminação, né, a nível microscópico ainda. Pegou os primeiros corpos, eles afinaram os primeiros necromorfos, e dali pra frente começou, né, o assassinato em massa, por assim dizer, né? Tem o supervisor, né, da colônia lá, que em contato direto com a Ishimura, né? Você vê que ele até conversa com o comandante lá, eles discutem sobre a questão de levar realmente o Marker pra Ishimura ou não. Você vê que tem toda a parte da intriga, né, da conspiração da CIC já começa a aparecer meio clara aí. E daí pra frente é mais um tempo da sobrevivência, né? Como é o ataque de fato, né, o necromorfos, o bicho a pegar, o Newman tentando se salvar, né? Ele ele encontra mais outras pessoas, alguns ajudantes com ele, uma doutora lá que trabalhava, né, que começou a estudar, inclusive, a questão do marketing, aquela linguagem, o que que era aquilo, que ela viu que aí foi nesse primeiro momento que eles falam que, na verdade, aqueles escritos, né, que tem no marketing lá são tipo que uma codificação, uma linguagem do DNA dos próprios necromorfos. Né, tá tudo meio que transcrito ali naquelas letras malucas que estão escritas, né, escritas no marker. Aí o pessoal tenta fugir neles, acho que tem algumas cenas legais, né, cenas por assim dizer, né? Que eles chegam, encontram algumas naves pra escapar pra Shimura, o pessoal tenta escapar, entra necromorfos no meio, mata o pessoal da nave, né? Algumas naves conseguem escapar levando necromorfos do lado de fora, então você imagina que foi aí, né, que os necromorfos chegaram efetivamente na Shimura e começou o massacre lá. E é muito parecido com o Dawnfall, o HQ termina com o próprio Newman, né, gravando uma mensagem, passando pro pessoal que, o que, que tinha acontecido ali. Uma questão, eu acho, eu não sei se é na HQ que é comentado isso, eu não lembro onde é que eu vi, que a mãe do Isaac é uma ornitologista ferrenha, assim, tipo, ela é bem crente e tal. Eu não sei, é na HQ, eu não tô lembrado, certo? Tu lembra disso aí? Não lembro, cara, acho que não é na HQ não, viu? Né, e a questão, assim, que eu não sei se tá bem claro ainda, se eu não prestei atenção, se realmente não falaram, que se o Red Marker, não, o Marker original causa esse tipo de coisa, como o Red Marker. As pessoas viram o monstro também? Não, eles não mencionam. Na verdade, fala-se muito ainda, pouco, né? do Black Marker, né? O Marker original. Porque, só assim, falaram que ele foi trazer na Terra, né? Que é, começou a religião em cima disso. Que depois o pessoal fez o Red Marker, né? Pra fazer o estudo. O Red Marker deu problema, a gente não sabe se o Black Marker efetivamente chegou a dar algum problema ou não. Que é aí que eles levaram o Red Marker pra Age 7, esconder ele lá e posteriormente ver a questão da mineração e descobriu tudo. Pois é, né? Porque o Marker original tá lá na Terra, beleza? Então acho que ele não causa nada. A cópia mal feita dele que causa a transformação dos bichos. Pode ser isso, alguma coisa assim, sabe? Não, é isso. Pode ser sim. O Marker eu não tô lembrado, mas não tem mais nada na Terra de Marker original. Não tem. Por isso não que tem. Eles fizeram um outro, sabe? E ele tá onde? Isso aí, o original não existe mais? Pois é, na verdade não menciona, né? Se for parar pra pensar, às vezes ele tá lá até hoje, a gente não sabe. Talvez seja revelado aí mais pra frente em outros lançamentos do Dead Space, né? O que acontece normalmente, né, agora já dando uma visão geral da coisa, que várias mídias, né, HQs, jogos pra vários consoles, muita gente colocando a mão, acontece o quê? Furos, Matheus Chapelin. Acontecem furos na história. É, isso tem em toda a franquia, eu acho. É, infelizmente, assim, né? Infelizmente. Mas até ali no DVD, no filme do A Queda e no jogo já tinha alguns furinhos e tal. Sim. Quais são os furos que tu lembra mais, assim? O que eu mais fiquei de cara é esse aí do Marker, que a mulher fica ao redor dele e não sofre dano. E os bichos não vão atrás, né? Isso no jogo tu não percebe, né? Porque na real eu joguei o jogo antes, né? Eu vi o filme depois e eu me toquei, mas que tem? Será que ela tem alguma coisa? É que na verdade tu vai mexendo o marker junto, né? Tipo, tu não fica parado com... Se for considerar alguns acontecimentos, que tem duas que a gente vai falar em outra oportunidade, eu levo a entender que o Dawnfall que é furado. Né? Essa questão de ela tá lá e os bichos, ok, não vão chegar perto da pirâmide mágica, sabe? Eu acho que isso aí é falho. Enquanto que no jogo correto, tipo, os bichos, o fato do marker tá lá ou não tá, é indiferente. Se bem que você pode considerar o seguinte, você pode considerar que, a partir do momento que o marker só funciona como realmente, né, uma proteção contra os necromorphs, quando ele tá num pedestal específico. É, pode ser isso. Ah, é, pode eu ser. Eu não cheguei no final, eles estão atrás do marker no 2, não cheguei lá ainda, mas não sei se tá em pedestal. O diretor do jogo é o mesmo do anime ou não tem nada não. a ver? Não, aí que tá o problema, porque o pessoal do anime é diferente. Então, por favor, muita gente mete a mão nisso aí. Por favor, diretores, se combinem antes de fazer uma continuação, um prólogo. Tem outra coisa que eles comentam, que é da morte do capitão, que é um pouco diferente, né? Tipo, que no Extraction eles deixam o capitão em algum lugar e no normal ele já tá lá no necrotério. Tem um esquema assim, eu não tô lembrado. No Extraction o capitão tá numa sala fechada e tal, lá de vidro, morto. No capítulo 2 do primeiro jogo tu encontra ele, que é lá no necrotério, sabe? Que aí vem o bichinho borboleta. Só que eu não tô lembrado que o Dawnfall também, o capitão morre. E eles levam ele pra outro lugar, sabe? Não sei se eles levam ele pro necrotério, porque a nave já tá sendo invadida, os caras não vão levar o corpo lá, sabe? Tipo, no necrotério, os bichos ao redor, eu não tô lembrado. Se eu não me engano, aí saiu o esquema, tipo, ele tá lá no necrotério, só que no Dawnfall eles meio que largam ele de um lado. Não é a perfeição, né, mas... Mas é uma baita franquia, né? Convenha. É uma baita franquia. Palavras finais, vocês, sobre Dead Space, Alex... Cara, só pode dizer que quem não jogou, jogue. Se tiver a oportunidade, né, de jogar todas as versões, né, no caso aí você tem a versão 1 e o 2 para Xbox 360 e Wii, né, jogar o Extraction pro Wii também, ou então a versão correspondente pro PS3. Leia as HQs, aí tá fácil de achar, né, na internet você acha. Isso, a gente vai pôr o link do post das HQs também. Então, tá tudo free, né, vamos baixar, tudo free, de boa. De boa. Né, tem as animações também aí, tem o Downfall, Afterlife depois. Leiam, joguem, se contextualizem, entendeu? Caguem na calça, que é provável que isso aconteça no processo também. Sim, mas acontece. Caiu na imersão. É isso, cara. Eu fico contente porque eu sou um grande admirador do gênero Survivor Horror e Dead Space reacendeu a chama em meu coração. Salvou da queda do Resident Evil 5. Salvou é o Resident Evil 5. Do Resident Evil que tá indo pra outro caminho. É isso aí. Minhas considerações são: muito medo causado, jogo divino. Quero jogar com imersão o 2. Um beijo. Dou 8. Era isso. Até mais. Até mais. Valeu. Beijo. Though I know not what you are, twinkle, twinkle, little star. E no próximo episódio do Super Controle.